vendas online. ticket360.com.br. Acesse investenergianaveia.com.br. Realização, promoção. Promoção Energia 97. Oh yeah. Você não pode perder, não, hein? Energia 97. Direito ano do estádio 97, que alegria! Ô, Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio! Estádio 97! 97! São Paulo eu vou ficar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai ser minha piada, e com o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio. Ah, se sou eu. 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio. Au, au. 97. Agora com vocês. Au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra, o show é com vocês. Au, au. Tá no ar Estádio 97, começando no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também do Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia, você merece Extra é Gol. Beba com moderação. O estádio no oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Está no ar o programa, sejam bem-vindos. Boa tarde, amigos. Ah, é, estamos aqui, né? É. Olá, eu sou o Alê. Vai cabelo. Você não está vendo a maior hoje, cara? É, entrei na rádio e... fala assim, uma pessoa chegou e falou assim, por favor, posso ter uma reunião com o senhor? Eu não sou o senhor, mas pode ter. Era o RG, ele falou assim, eu não posso ter uma vinheta também, olá, eu sou o RG. O RG. Boa, falou, RG? Até pelo tempo de casa. Ah, você tem muito mais tempo, né? É, porque não somos balão, mas estamos... Que perna, hein, velho? Tá perna, né, mano? É, mano? É, mano? Ô, mano, você tá funcionando. Ah, o RG tá metendo uma mala, hein? Ô, mano, você tá ouvindo da Trianon? Tá no trânsito, mano, ó. Tá. Fala, RG número 2. Eu tô no trânsito, daqui a pouco eu tô chegando. E a Paulistinha aí, como é que tá? Daqui a pouco eu tô chegando aí. Tá pra... melhor que o meu microfone. A variar tá um inferno aí. O mano tá melhor que nós aqui. Pô, mano, cê... é, velho. Você tá mais... você meteu microfone bala no teu carro, mano? Ó, oh, mano, velho. É. Aqui o. É que tem aquela central multimídia que é tudo integrado. É, né? Nave, é o nave, Chivano, né? Ele arrumou pra mim, ele trouxe do Paraguai. Belo Nissan, hein, mano. Parabéns. É nave esse Nissan aí, hein? Então boa, boa, tamo junto. Manchetes do não estado. É qualquer Nissan, mano, viu, Sobrar? É um belo Kicks. Ah, sim, claro. É um Kicks maravilhoso, com certeza. Kicks. Mas você merece, você batalhou pra chegar nisso. Exatamente. Você merece, obrigado. É verdade. Estádio 97, estamos no ar, no oferecimento do Extra. Ah, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação. Também é oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Bento! Opa, tô aqui. Bento! É, todo mundo fala seu Bento. Mas o único que tem vinheta aqui sou eu, velho. É. É verdade. Certo. É verdade. Pô, mas aí, você então merece, né? Boa, obrigado. O caipira que mais sucesso faz em São Paulo, pô. Tem uns aí também. Vamos começar, deixa eu ver aqui. Tá com o Parmeira aqui, ó. Ah, tem, com tem nós. Jogo hoje. Fala de nós. Tem jogo hoje. Fala do campeão brasileiro. Vamos aí, ó. Vamos lá, o time do Calça Roxa, Domênico. Hoje, Calça Roxa. 21h45 hoje. Isso mais uma campanha de marketing, todo mundo indo de calça roxa no estádio. Aguarde. Olha. Se ganhar? Olha que não tá muito longe disso acontecer. Se ganhar, os caras vão de calça, cueca. Olha. Meu. É. Ô, Domênico. Oi. Mas o time de hoje é, a princípio, força máxima. Só se alguém aí no... no final, no, na reta final do jogo, ele tira alguém, mas a princípio, vamos lá. A princípio. A escalação. Se não ninguém mudar, né? É o Fernando Praz. Espetacular. É o Jean. Bom. Mina. Muito bom. Edu Dracena e o Zé Roberto. Muito bom. É, aí e vem, bom. É. Felipe Melo. Muito bom. Xexê. Muito bom. E o Guerra. Muito bom. Aí vem Dudu. Dudu, né? Espetacular. William e Borja. William é bom. Borja, hoje, bom. É, assim, se ele não mudar... Aí pode ser que, por exemplo, no lugar do William vem o Guedes, aí no meio Veiga, no lugar do Guerra, na lateral direito o Fabiano. Pode ter uma mexida aí, né? E, Domênico, você gostaria, né, que nem falou, olha, você gostaria de ter o Sassá? Não. Hoje a gente não precisa do Sassá. Não, precisa. Não precisa. Centroavante. Ah, peraí, você é o cara que traz as manchetes e ainda diz o que precisa? Não. Você contestou o Domênico, é isso? Não. Precisa de um centroavante. Então, ele é centroavante. Mas eu acho que, no caso, então eu analiso assim, quando você me pergunta qualquer tipo de profissão, eu falo assim, pô, quem é o melhor pra você? Então eu viro pra você e falo assim, a primeira coisa que você tem, aliás, você tem que analisar uma série de fatores pra você chegar no melhor. Então, primeiro, se o cara é um bom caráter, se o cara é bom no que faz, entendeu? Se o cara faz a coisa de forma, de qualquer nota, ou faz certinho, entendeu? Então, assim, o Sassá parece ser um bom jogador? Parece ser um bom jogador. Parece ser muito, bom jogador. Ele é crazy, né? Ele é um cara maluco? É. Já é um ponto negativo. Sabe aquele pontinho que você vai pontuando, Sombra? Bom jogador? Pô, legal, X aqui. Aí, é doidinho? Não tem X. Ih, é doido. É, o cara é gó de balada? Sim! Aí começa já a pontuar negativamente. Entendi. Então assim, hoje o Palmeiras não pode trazer um jogador com risco de contaminação com o elenco. Você vê que hoje o elenco do Botafogo foi... Todos eles chegaram num contexto que não querem mais ele. Quando todos os jogadores chegam num contexto de não querer um jogador, RG, é um jogador perigoso. Eu disse ontem. Ou não, Ale? Ah, ele... errado ou não? Não, não tá não, Dudu. Ele mora sozinho e quer fugir de casa, né? Esse rapaz é... Ele já foi afastado esse ano do Botafogo. Exatamente. Em duas oportunidades. Agora, é bom jogador, hein? Não. Sim. Então, mas aí que tá, é bom jogador. Será que esse bom jogador... Mas alguém aqui tem conhecimento de que um jogador foi afastado e todos os companheiros desse jogador concordaram? É, todo mundo falou sim. Alguém já viu isso? Eu, Dodô, a gente já teve muitas chances, né? Fala, Manu. Mas na boa, cara, o Palmeiras ir atrás do Sassá hoje, eu acho que é até um desperdício de dinheiro. Também acho. Volto a falar aqui. O William, quando solicitado e fez a função de centroavante, ele já mostrou que tem qualidade. Ele jogou assim no Cruzeiro. Inclusive, o último jogo que ele fez isso no Palmeiras foi aquele jogo contra o Peñarol, jogando no Uruguai. E quando ele entrou, ele mudou o jogo. É, agora você traz um Sassá, que tem um parafuso a menos. Pode até contaminar o grupo, porque o cara pode chegar não tanto focado como a maior parte dos jogadores ali dentro estão. Então, não sei até que ponto que é vantagem o Palmeiras contratar o Sassá, hein? É, eu concordo, mano. Concordo com você. Ah, e um cara desse ainda pode chegar metendo até a mala. É. Porque, tá vendo? Aí, ó, o melhor time, né? Eu acho que o Palmeiras pode ir atrás de outros jogadores. E ele já jogou a Copa do Brasil e a Libertadores. E aí só vem pro brasileiro. Então. Agora, será que é vantagem? Seria numa troca pelo... Até uma dúvida que o Botafogo tinha ou tem a respeito da negociação do Sassá é o seguinte... O Palmeiras ofereceu o Eric na troca do Sassá. Ah, eu não trocava, não. E o Cruzeiro ofereceu o Neilton, que está de saída do São Paulo. O Cruzeiro também tem interesse nesse jogador, porque o Rafael Sobis, que pode fazer a função no lugar do Ábila, ele vai ficar 2 meses fora. Então, o Cruzeiro está mais ou menos na dúvida entre o Neilton, que já deu certo o ano passado. Aliás, o Neilton só jogou bem no Botafogo. Só no Botafogo. Nem no Santos. Santos ele foi mais ou menos. Não ficou, né? Nem ficou. Nem ficou. Ele tava indo bem, mas não ficou. E o Eric, que é a opção de troca com o Palmeiras. Agora, você sabe que tem lá no Galo ontem... Mas peraí, o Eric iria pro Cruzeiro, é isso? O Eric iria pro Botafogo. E o Palmeiras traria o Sassá. Isso. E no caso do Cruzeiro, o Neilton, que está de saída do São Paulo... Iria para o Botafogo e o Sassá iria para o Cruzeiro. Um que é louco também, que joga pedra em avião, mas que ontem acabou com o jogo, foi o Cazares. Né? Você conhece alguém que joga pedra em avião? Dodô e Cazares. Dodô, Cazares e Sassá. Eu? Não, sacanagem com o Cazares. O Cazares não merece isso. Mas sacanagem com o Cazares. O Cazares a gente discutiu muito aqui, o RG e o Mano. Eu sou o cara mais tranquilo, eu não entendo. Quando eles faziam Cazares e Soltares, né? Exatamente. Sensacional! Mas eu lembro muito bem que o Mano, no grupo do Estádio 97, trouxe a foto do Cazares. Muito motivado, lembra? Eu lembro. E ele ficou maravilhado, mano. Mas ele esse é doido também. E ele jogou muito ontem. Ô, Sombra. No Galo. Diga, mano. Ai. O Alê, cara, quando pintou esse nude do Cazares na internet, ele conseguiu uma foto, até que o Cazares não tinha, ele conseguiu uma foto HD, velho. Louco pra cruzar um xixi, né, mano? Mas esse menino é uma potência, esse menino é um fenômeno, hein? Agora, olha, com relação ao time do Palmeiras, tem uma notícia aqui, seu Bento? E a nossa patrocinadora da camisa, você viu só quanto que ela faturou? Vi. Depois que ela estampou a sua marca no Palmeiras? Vi. R$1 bilhão de lucro líquido. Nu. Então, assim, muita gente pode falar aí o que quiser. Mas a verdade é que o Palmeiras trouxe uma visibilidade pra essa... Grande. Né? Enorme, também. Gigante. Ah, essa é a verdade. Domênico, inclusive. E aí, inclusive, eu até... Não sei como é que os outros clubes também não têm, né, o seu patrocinador, porque os outros, as outras empresas vendo esse lucro, por que as outras empresas não patrocinam os clubes? É uma outra forma, né? Mas eu vou te dar um negócio, você tá falando uma coisa importante. Não é verdade? Eu vou dizer, daqui a pouco a gente vai entrar no assunto do São Paulo. Eu vejo que os clubes hoje não têm patrocinador. É. Isso aqui talvez seria até um incentivo para as patrocinadoras. Tem patrocinadores. Outros patrocínios. Os outros têm patrocinadores. Acontece que existem modelos de negócio. E para cada patrocinador a coisa flui de uma maneira. O caso do Palmeiras, mais do que um patrocínio, o Palmeiras conseguiu fazer com que o seu torcedor acabe torcendo pelo patrocinador também. Também. Tá também, certo? É verdade. Porque o envolvimento que esse patrocinador trouxe foi de tipo... Olha, eu vou ajudar a trazer o jogador. Quando fala que comprou o jogador, gente, não é que eles estão gastando dinheiro no jogador. O que eu entendi outro dia, quando teve a negociação lá, inclusive do Vitor Hugo, foi que o quê? Na época, a patrocinadora foi lá e fez um aporte financeiro pro Palmeiras. Porque patrocinador não pode ter jogador. Quem tem que ter o jogador é o clube. Fez o aporte financeiro pro clube. Com esse dinheiro, o clube comprou o jogador. Agora, na venda, o clube devolve o dinheiro para a patrocinadora. E a patrocinadora não quis. Aí eu não sei se quis ou não quis. Foi o papo que rolou, não é? Aí eu não sei. Bom, o papo que rolou, não sei se é verdade. Mas não, que seja, mas... gente, que haja a devolução do dinheiro. Não é, a questão não é essa, se quer ou não quer, beleza. Sim. Mas que haja. Então, quando você tem, por exemplo, uma instituição, nesse caso, uma instituição financeira, porque, ok, ali é composto de uma instituição financeira e uma faculdade, ok. O grosso da história, bicho, pode anotar que é da financeira. Que atende à necessidade de consumidores e não necessariamente só os torcedores do Palmeiras. Exatamente. É isso que precisa ficar compreendido. Ontem, Domênico, o São Paulo fechou lá um contrato de patrocínio com uma instituição financeira, um banco. Ontem. Exato. E eu até... fiz esse post falando que seria muito interessante se, além de ser um patrocínio institucional de marca na camisa, houvesse envolvimento maior no modelo que há no Palmeiras. Coloca lá, no modelo do rival, do Palmeiras. Sim. Porque, vamos supor, você pega essa instituição financeira que agora está na camisa do São Paulo e fala, ah, mas é para trazer jogador, legal, o dinheiro, o clube agora não tem dinheiro, legal. Então tá aqui, o dinheiro entra pro clube, quando vender, devolve. Mas aí o que eu entendo é que no Palmeiras eu não sei se há uma cobrança de juros. E eu entendo que seria muito legal se também essa instituição que vai entrar no São Paulo, está entrando no São Paulo, pudesse dar o dinheiro para trazer o jogador e sem cobrança de juros. Ah, mas por que isso aí? Faz parte do negócio, porque quando você faz isso, a instituição passa a ter os torcedores a favor dela. Não risco, só a favor, né, do clube. É o risco, a favor. Você cria um dispositivo de compensação para isso, né? Aí é lógico, senta. Né, eu não tenho dúvida que se o banco que está patrocinando X ou B começa a ajudar dessa maneira, amanhã os negros vão tudo abrir conta no banco. Eu não sei quantos vão. Mas vai criar uma torcida. Vai criar. Mas ô, Dodô. E eu recebi. Diga, aqui, mano. Fala, mano. Não, que eu recebi. Já falo já. Diga aí, complemente sua informação, daqui a pouco eu falo. Não, fala aí. Não, fala você. Não, mano. Aqui é lance, o lance.com.br, ó, aqui, ó. Crefisa abre mão de receber por Vitor Hugo e o Verdão usa o valor para comprar o Juninho. Tá aqui, ó, Rivian, tá vendo? Não, então. É assim, ótimo. Então, a Palmeiras... informação, não, a informação é verídica mesmo, né? Então o Palmeiras abriu mão. Não, perfeito. E um outro detalhe só pro mano depois. Provavelmente concluir. Depois esse dinheiro vai devolver, mas já não ia pegar pra pegar o Juninho, isso. Então agora aproveita e passa. É. Então assim, e outro detalhe que o Cuca falou que não quer o Sassá, hein? Isso é importante dizer mas aqui. O Cuca deve conhecer, né? O Cuca falou que não quer o Sassá. Fala, mano. Ô, Domênico, tem duas situações aí que impedem a vinda do Sassá também, cara, se a gente parar pra analisar. O Sassá já jogou pelo Botafogo na Libertadores. Isso. Então, sinceramente, já não poderia jogar pelo Palmeiras. Outra situação é que o Sassá também jogou a Copa do Brasil pelo Botafogo. Já inviabilizaria a ele jogar também com a camisa do Palmeiras na Copa do Brasil. Ele Exato. Viria só para jogar o Campeonato Brasileiro. Exato. Então também não vale a pena o investimento. E se o Palmeiras quiser contratar um centroavante pesado, um cara que venha para resolver, vai na China e traz o Tardelli, porque dinheiro o Palmeiras tem. É, eu concordo, mano. Eu concordo, viu, seu Bento? Olha, o Tardelli cairia como uma luva. Aí sim, aí você teria dois centroavantes de peso para jogar numa equipe como essa. Tardelli com Borja, hein, ô Ale? Não, mas... Ale. Mas, Olé, meu nome é Olé. Não, Ale. Não, é que seria Olé do Palmeiras. O Olé? Dos adversários. Mas aí, eu não sei... Acho que não sei se é muito dinheiro. É muita grana, né, cara? Aí já competir com o China. Quanto? Com a China, hein, mano? Não, ele ganha muito dinheiro. Hein, mano, aí não dá competir com a China, hein? É treta. É. E sem contar, Ale, que o Tardelli, ele não vinha jogando ano passado, e esse ano ele recebeu uma oportunidade e tem feito gols, né? Então aí, possivelmente, também vai ser uma contratação que não acontecerá. Mas só pelo perfil, já que o Palmeiras está querendo investir no centroavante, pro perfil do Palmeiras vale mais a pena apostar num Tardelli do que num Sassá, né? Verdade. Com certeza. Muito bem. Você gosta de um pão com mortardelli? Ou... Uma mostardazinha, um vinagrete. Hein? Você ia lá na cidade comer? A gente ia muito lá. Largo do Café ali. Segundo o Marcos, né? Ele declarou o seguinte: a minha ligação com o Everton faz com que as pessoas não parem de falar que ele vai vir pro Palmeiras. O Everton já tá acertado com outro clube já faz tempo. Confiamos nos jogadores que temos para essa posição. E o treinador Cuca já falou que se precisar será porque saíram dois atacantes. Essa é a informação também. Se o Everton Ribeiro já está acertado com outro clube, provavelmente é o Flamengo. Eu acho que sim. São Paulo não, né? Não sei. Diziam que São Paulo estava atrás. São Paulo e o Flamengo, que eram os outros clubes. Mas o discurso do São Paulo, embora o pai dele seja São Paulino, existe aquela coisa de, é São Paulino. Desde pequenininho. O Everton Ribeiro é São Paulino, dizem. Mas eu não vejo muito desse lado aí, porque eu acho que na hora H o que vale é o dinheiro, é chegar lá, pagar o salário. Eu acho que é isso aí, bicho. São Paulino sou eu, bicho. É o Mota, são os nossos ouvintes, os torcedores. Jogador não tem time. Robinho é santista. Jogador. Chega na hora H, bicho, é dinheiro. Diego é santista. O cara quer vir jogar onde? Hein, RG? O cara quer vir pingar na conta, né? O amor no bolso. O turu. O amor tá no bolso. Você acha que tem essa aí de jogador torcedor? Não, só se, por exemplo, a proposta for idêntica, aí pode ser que conte o amor dele de tudo. Sombra, eu vi um jogador fazer isso, não sei se é verdade ou não, mas pelo menos diziam. O Juninho, o pernambucano que jogou no Vasco lá, não é? Voltou pra jogar de graça, o caramba, lá não era? Mas é exceção, né? Mas também era um cara que era milionário, talvez, né? Não, tudo bem, mas você tem dúvida que o Everton Ribeiro tá milionário? O que é milionário? E menos que o Juninho, né? Menos que o Juninho, mas assim... é um milionário o quê? De 15 milhões de reais ou de 30? Os dois são milionários. O Robinho não tem dinheiro? O Diego não tem dinheiro? Tem. Esse cara tá... Mas mesmo assim, nesse caso, o Juninho, que deve estar no mesmo patamar de Robinho, Diego, etc... Mas é exceção do negócio. É exceção, curva, a gente não pode tratar como uma regra, né? Não vamos esquecer o Renatinho, que a gente, pelo menos os torcedores santistas, enaltece o caramba. Quando ele voltou, que era pra vir pro Santos e foi pro Botafogo, ele não abriu mão de 500 pontos, pô, naquela época, por isso que ele foi pro Botafogo. Ô Dodô, já que tá com o hino do Palmeiras, aí você tá falando do porco. Tem uma informação bacana aí pros torcedores do Palmeiras, viu, Sombra? Os caras devem estar aguardando aí, Dodô. O que tem de palmeirense querendo assistir na outra quarta, porque hoje é o jogo contra o Inter, Copa do Brasil, né? Sim. Aí tem domingo, sábado, com a Chapecoense, e aí sim, quarta-feira. Quarta-feira, a torcida do Palmeiras está louca para ver Palmeiras e Atlético Tucumã pela Comembol Libertadores. Libertadores? Sim, senhor. Torcedor palmeirense, atenção, parece impossível conseguir esse ingresso, não é verdade? Não. A Bridgestone vai te ajudar com essa, hein? É só passar agora mesmo num revendedor Bridgestone. E é o seguinte, você compra 4 pneus Bridgestone ou Firestone, você ganha um par de ingressos para se jogaço do Palmeiras. não dá pra perder essa, né? É aproveitar e ir direto pro revendedor oficial Bridgestone mais próximo antes que os ingressos acabem. Acesse então www.torcidabridgestone.com.br e saiba muito mais. E quer saber de uma coisa? Eu falei ontem, não falei? Aqui é promessa é dívida, meu amigo. O que você vai fazer? Falei ontem, RG. O que você vai fazer? Vou conversar com meu amigo Bruno Ranieri. Soletre. Bruno Ranieri. Soletre. Sim. Meu amigo Bruno, eu conversei com o Bruno Ranieri e o Bruno falou assim: Dodô, hoje tem um par de ingressos. Opa! O primeiro torcedor que entrar no ar, mas tem que responder a pergunta que você faz lá sempre. A pergunta é fácil, RG. Entendi. Qual é a marca oficial de pneus da Conmebol Libertadores Bridgestone? Responde, mas só tem, ó, não adianta vir dois, três ligar aqui, hein? Eu só tenho pro primeiro que entrar. Eu só tenho um par de ingressos. Respondeu. O Bruno Ranieri me arrumou um par de ingressos. Então respondeu, ganhou, tá bom? Só o primeiro torcedor, hein? Então ligue e participe. 3284-7097. É Bridgestone, meus amigos. Ah, Bridgestone. Consagrou, hein, Dudu? Agora você consagrou. É nóis. Consagrou. Boa. E daqui a pouquinho o RG vai contar tudo sobre como a Silvana vai roubar o dinheiro do Eurico. Mas antes nós vamos falar de Nissan. Olha só, amigo. Se você está pensando em trocar de carro, então chegou a hora de você ter o melhor da tecnologia japonesa na sua garagem. Nesse mês tem o Festival de Sedã Nissan. Você pode levar para sua casa o Nissan Versa 1.0 2017. Com tecnologia japonesa fabricada no Brasil, com maior espaço interno e o menor custo de manutenção da categoria, com uma pequena entrada e parcelas de apenas R$ 799,00. Ou ainda toda a qualidade, conforto e segurança do Nissan Sentra 2017, com o menor custo de revisão do mercado, a partir de R$ 79.990,00 com taxa zero. Ouviu? Taxa zero, isso mesmo, nada de juros. E a Nissan ainda paga o valor de tabela Fipe do seu usado na troca. Bacana, hein? Bacana não, demais. Então não perca tempo, amigão, consulte as condições no site queronissan.com.br/SP. E vá lá fazer um test drive, porque quem testa, compra a Nissan. Todos juntos fazem um trânsito melhor. É Nissan, seu Bento, e o Tricolor, seu Bento. Peraí, as pernas, é Santos, né? Por favor. Ah, é Santos? Que joga hoje, né, seu Bento? Exatamente. Joga hoje, 19 horas, né, seu Bento? Café com leite é depois. Olha aquele idiota. Vamos lá. Ô, RG. Pegou olha, ele tá armando pra cima da vó, velho. Os dois não vieram hoje, não sei não. Ele pega a vó, velho. Achando que ele tá dando pega na vó aí. É, e vai dar a volta no Ibirapuera, cabrão. Um abraço especial a Cláudio Azedão, jornalista renomado. As vozes de peso da Energia 97. Fica pra você. Olha. Um abraço fica por tua conta aí. Eu mando um abraço. Temos orgulho de ter pessoas assim. Olha, jornalistas tipo Ale Oliveira, Cláudia Azedano. Tudo bem. Tá vendo? Mas o Ale, tudo bem. O Ale é outra coisa. Eu tenho orgulho. Nós somos todos torcedores. Os caras não. Os caras são jornalistas. Eu não sou jornalista, né? Qual o prêmio? Não. Não. Você é o quê? Tintureiro. Não, ganhei comentarista 2016, né? Melhor comentarista TV fechada. Mas eu não sou jornalista, sou educador físico. Até pelo meu porte, você já pode... É verdade, você tem porte de educador físico. Você tem um atleta, é. Você sabe que para os caras que são melhor preparados fisicamente, tipo o Mano, eu faço um treino mais forte um pouco, né? Uhum. Eu peço para ele dar umas 10 voltas em torno de mim. Aí, se o cara conseguir, RG, esse aí tá preparado para maratona. Ô, Mano, você consegue dar 10 voltas em torno do Alê, velho? Ai. O Ale, ele faz um movimento de translação, velho. Agora, vamos lá, não vou pipocar pra você e pro Rude, não. No desafio, não, viu? Pode ter certeza que no futebol de rua. Tá bom? Tá bom? É, eu e o Dodô vamos deitar no Rude e no Mano. Você não sabe andar, velho. Você tem dois pés. Tem dois pés esquerdo. Ô, levanta o pé no estúdio, mostra pra câmera. Ô, quando a gente... Levanta pra câmera aí, ó. Tem dois pés esquerda, parece o Curupira, RG, olha lá, se liga só. Você quando brinca de gol a gol no corredor do quintal com o Benjamin, você faz de conta que você é o Romero, como é que nós vamos perder de você, nego? Ô, RG número 2, você que é um cara imparcial, dê só um enfoque aí, tá certo? Dá só uma olhada no pé do Ali. O Alê, quando quer chutar de bico, ele pega de calcanhar, velho. O pé dele é do avesso. Mas, ô, mano, o conjunto da obra aqui, coxa, panturrilha e pé, velho, é tudo uma coisa só, mano. Ô, R. É verdade. Fala, vamos lá aqui, fala, ó, seu Ben. Daqui a pouco, às 19h30, precisa de um pontinho só pra passar pras oitavas. Possível escalação, né, possível seu Ben? Não, acho que já tá confirmado. Bateu, viu, o martelo? Tá, 19h30, é Strongets lá no estádio Hernando Siles. 3.600 metros, seu altinho, Ben. Altinho, hein? Nossa. Vamos lá. Manda. Vem com Vanderlei. Bom. Vitor Ferraz. Bom. Lucas Veríssimo. Bom. Kleber. Bom. E aí vem inovação, hein? Copete vai jogar por esse lado. Ai, que os deuses estejam com o Copete. Aí vem o meu campo, Renato. Sim. Ó quem aparece hoje também, Leandro Donizete. E os deuses estejam com ele. Lucas Lima. Sim. Vitor Bueno. Sim. Na frente, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. 3.600 metros, Santos. Ixi. Defende lá a liderança. Um pontinho, carimba. Briga por um pontinho, mas nós temos que aceitar uma realidade. É difícil, né, cara? Eu nunca corri numa altitude de 3.600. Mas deve ser... Ah, vai, velho. É, deve ser realmente... 3.600 milímetros nunca? É, aí sim. Aí já até nadei. Eu e a Lê, né, Anália? Já foi nadador? Mark Spitz? Não, eu fui não. Não, eu não sou nadador. Eu gosto de nadar, é diferente. Mas quem gosta de nadar é nadador. Não, aí é cara que quem compete. Gosta de correr é corredor. Compete, não. E o RG é da época que ele nadava no Mar Morto, né? O Mar Morto tava doente. Aí, ressuscitei, hein? O Mar Morto. É. Caramba, hein? Mas você anda brincando de ritinha, mas sereia? Esse corpite aqui anda bastante, nada. Boa. É, dá umas praticadas aí de vez em quando. Ô, velho, sacanagem. O Domênico e o Zé judiaram de mim, bicho. Tá? Vamos almoçar. Pô, vamos ali na Rua da Consolação, ali. Velho. E você foi ofegante até a rua? Não, eu não fui ofegante, mas os caras, pô... Ah, mas não é nada, mas, pô. Lado... Os caras têm mania de desprestigiar o Uber, o táxi. Ah, mas pera. Não, mas... Ah, mas em Barcelona você não andou? Você não fez o tradicional de 10... Mas andar você tá viajando é outra história, né? Andar, ele gosta de andar em Barcelona. Mas você... Andar em Barcelona, você andar. Ah, entendi. Andar em Barcelona, velho. Ah, entendi. Você acha que o Bá tá andando pouco lá em Barcelona? Ah, tá, o Bá tá fazendo a minha média lá, de 10 a 14 quilômetros por dia. Mas legal. Também... Ontem foi 18 quilômetros. Mas o Bá tá... Mas anda mesmo. Mas ele tá fazendo muitos quilômetros, que ele tá com o tanque cheio, hein? Sim, também. Ah, nossa, mãe, que ele tomou de vinho, vai nascer um pé de uva na barriga do Bá. Também. Ai. Mas, seu Bento, é isso aí. Peixe com... Mas eu acredito que até com uma possível derrota... O Santos não escapa dessa classificação. Ah, com certeza. Porque está com 8 pontos, aí vai ficar faltando mais um jogo. Tem o Strongest, que disputa com ele a liderança do grupo, está com 7. E depois vem Santa Fé com 4 e Sporting com 2. O Santos decide em casa contra o Sporting, que tem 2 pontos. Então eu acredito que está... classificado. O que está em disputa aí é quem vai ser o líder, né? Mas mesmo que perca hoje, desde que o outro Santa Fé não ganha, o Santa também fica até com derrota. Né? E tem essas, possibilidades aí. Então o negócio é torcer e bora, peixe! Tá bom, bora, peixe, é isso aí. Estádio 97, continuamos com as manchetes. Oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Lembrando que você pode participar do nosso programa com mensagens de áudio no WhatsApp. 94-353-0150. 94-353-0150. Ou... mensagens através da hashtag, Estádio 97 no Twitter. Mensagens escritas com a hashtag Estádio 97, tá bom? No Twitter. Vamos agora ao Corinthians. Ah, Coringão, vamos lá. Opa, e aí, mano? Tudo bem? Beleza. Ô, mano, precisa pagar o telhado lá, mano. Que telhado, João? Do Parque São Jorge, pô. Você é louco, filho. Se precisar de dinheiro, eu arrumo um esquema pra você. Fala com a Leiloca. Fala com a Leiloca. Eita, mano. Viu? As ideias do Zante aí, Bento. Não abraça o barulho desses pregos aí, não. Fala aí. Vamos lá. O Corinthians que pega o Vitória domingão lá no Barradão, lá às 16 horas. Sim. É, só no domingo, então tem a semana inteira preparando. Única dúvida mesmo é o Pablo. Não foi grave a contusão dele, então logo ele volta. Vai ficar apenas 2 jogos fora. Aí precisa ver quem vai... substituí-lo, né? Mas acho que Pedro Henrique deve ficar com a vaga dele. Esse é o nome. E é isso aí, mano. Então, preparando, tá no aguardo do Cleison também. deve estar chegando amanhã, no máximo na quinta-feira, aí para se apresentar ao Corinthians, ok? É, então, Bento, o Corinthians está guardando aí a baixa no gravame do Cleison aí, o DUT, né, o documento único gravame, de transferência, né? Lá. É, assim que chegar essa documentação da ponte, o Corinthians vai encaminhar a documentação para a CBF, mas esse trâmite burocrático possivelmente vai impedir o Cleison de estrear diante do Vitória. Então ele possivelmente vai ter aí a chance de jogar depois contra o Atlético Goianiense. Vamos ver. É, esse é um cara, Bento, que veio para disputar a posição com o Romero. Sim. O Alê deve estar tendo um orgasmo agora, eu sei, porque possivelmente são os dois jogadores aí que vão disputar a posição. E se o Romero permanecer como titular, eu quero ver o que o seu Alexandre Oliveira irá dizer. Nada. Mas pera um pouquinho. Eu gostaria de fazer uma pergunta pro senhor Maurício Borges, se assim a mesa permitir. Faça. Uma bola no pé. Quem você acha melhor, o Cleison ou o Mito Romero? Interrogação. Seu Alexandre Oliveira, se a mesa me permitir, eu gostaria de responder. Sim. É, o negócio é o seguinte... O Cleison é um jogador que se destacou... Conversa com o Churumela. Quem é melhor com a bola no pé? Eu gostaria de responder, eu gostaria de responder. Ele necessita de esclarecimentos. Entendeu? Não, mas é verdade, é verdade. É, aceita o meu esclarecimento, seu meritíssimo RG? Sim. O negócio é o seguinte. RG, para que nós possamos avaliar ambos, temos que ter o mesmo parâmetro de comparação, ou seja, um clube grande. Porque fazer chover em clube menor é mais fácil. Às vezes a pressão não é tão grande, às vezes o cara não tem tanta responsabilidade. Sim. Nada contra a Ponte Preta, que é um grande time brasileiro também. Mas não dá para comparar proporcionalmente com o Corinthians. O Romero é um cara que já tá no Corinthians há algum tempo e é um cara que tá dando conta do recado. Pelo menos passa treinador, entra treinador, todos acabam optando pela escalação dele. Que é um cara extremamente comprometido com a parte tática do time. O Cleison, ele até pode ser mais habilidoso, mas será que ele vai fazer com a mesma eficiência o que o Romero faz para ajudar na marcação? Não sei. O cara, ele vai ter o tempo hábil para poder avaliar. É, inclusive, Bento, passar uma informação aqui também, que foi oferecido aqui, um zagueiro chileno que está jogando no Cruz Azul do México, ao Corinthians, chamado Enzo Rocco. Você conhece o Alexandre Oliveira? Enzo Rocco. Não, não conheço. É, ele atua não, hoje pelo Cruz Azul do México, Bento, e ele foi oferecido ao Corinthians. Não sei, o Corinthians ele tá atrás de um zagueiro e tá atrás de um centroavante também. Pode ser uma possibilidade. Só que eu acho que o principal foco do Corinthians hoje é tentar segurar o Pablo, né? Exatamente. Pablo é um jogador que tem feito a diferença. É, verdade. Então é isso, Bento. Bom. Coringão pega o Vitória, domingão, 4 da tarde, e vamos que vamos, né? Boa. Isso aí, mano, é nóis. Vamos então, sobrar. É isso aí, Estádio 97 aqui na Energia 97, oferecimento do Extra no festival. Ah, vamos falar agora. Atenção, você que tem bebês em casa. Não é que você que bebe, não é de beber. Não é você que bebe. Não. E nem o Dodô, que tá esperando, que o Aguinaldinho tá esperando um filhinho dele. Isso. Muito bonitinho, hein? Isso. Muito, mano. Eles trouxeram a ultrassom, gente. Ai, coisa linda. Gente, pô, mas é que ainda não deu pra ver se é menino ou menina. Mas é, né? Tudo verde. O quê? No ultrassom? Isso, tava bonitinho ali, ultrassom, meigo. Eu só vi verde ali, né? Mas que nem o filhinho dos dois, né? Eu só escrevi, mas qual deles que tá grávido? Você também, porra, faz cada puta pergunta difícil, velho. É o Aguinaldinho. Eles trouxeram ultrassom, mas não disseram. O Aguinaldinho. O Dodô é só gás. Isso é o que menos importa. Mas o Dodô diz assim, que ele segurou na mão do Aguinaldinho. Que bonito. No ultrassom. Ele que passou gelzinho na barriguinha. Ah, que antes ele passava gelzinho em outro lugar, né? Foi. E engraçado que engravidou assim também. Foi. É engraçado isso aí. Mas tudo bem, a ciência um dia explicará. No festival do Bebê Extra... Você encontra tudo para cuidar do seu bebê. E o melhor, fazendo economia de verdade. Temos muita variedade de produtos e as melhores marcas com ofertas imbatíveis. Então se liga, olha. Fralda descartável Pampers Comfort Sec Forte Bag. Quem é pai aí, pai fresco, tá sabendo o que a gente tá falando, né? Você leva 3 por R$59,42 cada. Fralda Hugs Hiper Supreme Care. Leve 3 por R$57,99 cada. Toalha umedecida. Não é aquela que o RG usa, não. É para bebê. Toalha umedecida Johnson's Baby com 48 unidades por R$10,49, seu Caramba, Bento. Hein? Shampoo Johnson's Baby. Ah, o seu Bento, que saudades que ele tem, hein? De usar um shampoo Johnson's Baby, hein? 400ml. Você usa ainda? Lógico, pô. Tá bom, aí. A barba. Mas tem muita gente que usa shampoo de bebê. É verdade. Lógico. Shampoo Johnson's Baby 400ml, leve 3 por R$11,48 cada. Sabonete líquido Johnson's Baby 400ml, leve 3 por R$16,82 cada. Lava roupas líquido Omo Puro Cuidado, 3 litros. É um galãozão assim, né? É. Você leva 3 por R$23,59 cada. Tá bom demais. Eu sei que eu compro o Omo por... Leite Ninho Fases, 800 gramas, com 50% de desconto na compra da segunda unidade. Nessa promoção, a unidade sai por R$26,90. Gostou? E o mingau Mucilon Nestlé, 600 gramas, leve 3, por R$9,99 cada. Festival do Bebê Extra. Aproveite para economizar. Estágio 97. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Bora. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Aê. Vem, Tricolor. Olha aí, Sombra. Tricolor só joga no final de semana, né, contra o Avaí no Morumbi. É, hoje foi a vez do Cícero, Padre Cícero, lembra? Padre Cícero. Cícero falou hoje do episódio que teve no vestiário. Desmentindo a Lê Oliveira, não era uma prancheta, era aqueles quadrinhos, né, que você usa para esquema tático, né? Ó, tá aqui, ó. Ah. Não foi uma prancheta, viu, Lê? Desculpa. Foi tá um vendo, quadro... Lê? Você é o culpado porque não era uma prancheta. Perdão. Foi um quadro onde ele fez, onde ele faz explicações. O quadro caiu no chão, pegou na minha direção, resvalou no meu pé, nem pegou em mim direito. Isso é natural quando você ouve um treinador dar chacoalhada no vestiário. Até fizemos um segundo tempo bom. Depois, já presenciei jogadores chutando copos, indignado por perder jogos. Em resumo, foi isso aí. É lógico, o que acontece foi uma grande polêmica. Porque o Ale Oliveira ontem, quando trouxe a informação, ainda cedo, o pessoal fica, o torcedor de São Paulo fica bravo, tá jogando contra, e trouxe uma informação. Trouxe uma informação. Agora, não há nenhuma, na minha opinião, coisa de vestiário acontece aos montes. O que acontece é que em 99% das vezes, ou talvez um pouco menos, as coisas não vazam. Essa vazou, né? Porque vestiário de jogo de futebol é complicado. Até quando é amigo. Até amigo jogando quando vai jogar Society. Society? Futebol Society. Nego arruma treta. Então você imagina num lance profissional, numa semifinal de campeonato, onde você toma 2-0 em casa... Né? Aí teve aquele lance ainda do fair play do Rodrigo. Esse negócio de entrar chutando balde, chutando armário, isso acontece. Isso de fato acontece. Gente, entreveiros acontecem. Agora, a gente não. Falei, teve informação, ele trouxe. Porque não deixa de ser uma informação. Não deixa de ser algo que chama a atenção. E a ideia realmente não é. Não é fazer fofoca ou causar intriga, né? Eu tive a informação, ela foi confirmada ontem pelo Jusilei, hoje ela foi confirmada pelo Cícero. Mas não era, você pecou porque não era prancheta. Porque na minha época era prancheta. Eu tenho, assim, eu tenho uma vivência, não que seja motivo de orgulho, talvez até seja zoado. Eu passei minha vida inteira no vestiário. Ou como atleta, ou como treinador de vários lugares. É complicado onde você conta umas coisas dessas. Vem daí os seus desejos e necessidades? Um pouco. Chico cruzados, as coisas vêm daí, pouco, acho que um pouco daí. Mas assim, eu passei a vida inteira, eu né? Eu também porque... passei um tempinho em vestiário e não tem essas coisas não, hein? Cuidado. Mas aí o que acontece? Eu sei que tem acontecimentos muito piores em vestiário. Inclusive, eu já fiz várias vezes algumas coisas e se sai do vestiário, eu tô morto. Mas, então assim, eu sei que isso é comum. O que me chamou a atenção é o seguinte, o São Paulo... tendo toda a estrutura, toda a condição, tendo um time com alguns bons jogadores, tem que ter alguma explicação para essa fase ruim. O treinador não deu alguma explicação, Sombra, que o Rogério Ceni te deu, te convenceu pelas 3 eliminações e pelo futebol fraco que o São Paulo tem apresentado? Não. As explicações que foram dadas não convenceram. Se falasse assim, Tipo assim, olha, não conseguimos ainda achar o rumo. Estamos trabalhando, mas estamos tentando. Ainda não conseguimos? Isso. Eu aceito. E agora, aí... engolir número assim desse jeito. Ale, não. Não deu a impressão que ele não fez isso para poupar os jogadores dele? É, né, sabe aquela tentativa de, de passar um pano? Não, por exemplo, ele só falou, é verdade, ele só falou em números. Ele se apegou nos números. Ele, como técnico, ele não deu nenhum esclarecimento e nenhuma explicação tática, técnica, né? Ele não falou, e isso ele teria que colocar individualizando, falando dos jogadores do time dele. E isso ele não fez, né? Ele foi para os números. É, mas aí às vezes ele protege, eu acho que não é isso, eu acho que é da característica do Rogério, já era assim como jogador. Porque senão também ele protege os jogadores e ele cai, né? Mas de qualquer forma, acho que a ideia era tentar entender o porquê desse momento do São Paulo. Porque eu disse aqui e continuo com essa ideia. Só tem duas formas do Rogério cair do São Paulo. Ou a torcida ou os jogadores. A torcida está dividida. Talvez até agora um pouco mais unida depois desses últimos acontecimentos. Mas Provocou uma união da torcida? Talvez, foi isso, porque o jeito que eles me xingaram... Eu bloqueei mais gente do que eu tenho de seguidor. Não tenho tanto seguidor no Twitter. Não sou um monstro que nem o... Você viu assim que aumentou aquela felicidade toda? Nem tem tudo isso de seguidor. Porque os caras xingam, sua velha fofoqueira e tal, não sei o quê. Venenosa. Velha venenosa. O Mota fica te chamando de velha venenosa. Mas a ideia era entender. Porque eu já vi muito bom treinador não ter um bom trabalho porque o grupo não gostava dele. Eu queria saber se era isso que acontecia no São Paulo, porque nas declarações a gente via muito pouco desse movimento dos jogadores. E é claro que você não define se o grupo está com o treinador ou não, porque ele chutou uma prancheta ou chutou um quadro, enfim, não é isso. Mas esse pode ser um ponto. O que define o estresse é o dia a dia. Mas de repente esse pode ser um ponto. É, depois dessa revelação que se confirmou, o que não se confirmou foi o atrito entre os dois, né? E aí, realmente, só quem estava lá dentro que pode definir. A informação é que teve uma discussão mais forte entre os dois. Quem te contou? Foi jogador? Não foi jogador. Não foi jogador. A grande questão é essa. Quem foi que... Ô, Mota, você quer falar? Fala no microfone. Por favor. Mas, enfim. Vai lá e fala. Mas, enfim. Que porrada, hein? Não é. Fica falando, fica parecendo um fantasma de fundo. Vai no microfone, puxa aquele lá pra mostrar. Mas, enfim, o importante... é que o Rogério Ceni já tem conversado com alguns líderes do time para tentar apaziguar as coisas. E tomara mesmo que dê certo, porque eu torço primeiro para o Rogério, que é um cara que se preparou, que tem o sonho de ser treinador, principalmente do São Paulo, tem a vivência prática e tem o estudo, poderia ter um pouco mais, poderia ter pego uma base, mas eu torço para que o São Paulo se acerte e em nenhum momento o meu objetivo foi tumultuar ou fazer fofoca. Eu tinha informação, eu passei e ela se confirmou. Ale, a grande questão hoje que eu vi que incomodou muito os torcedores e também lá dentro do São Paulo quer dizer que o Rogério não tem um vestiário fechado. Quer dizer que tem um... Ninguém tem duro. Vestiário fechado, gente. Não, então a grande questão é quem é o fofoqueiro. Isso que acho que tá pegando mais. Você tem 20 e tantos caras dentro do vestiário. Isso aí quebrou. Vestiário fechado você tem quando você tá ganhando. O Mota. Olha lá, hein. Você pega lá, tem 11 negros pra julgar um cara. 10 acham que você é culpado, tem certeza que é culpado, quase réu confesso. Basta um pra inocentar. Então, meu amigo, você pode ter 25 caras com você. O 26º não tiver com você, você vê o empresário do Neilton, o que ele falou aí. O problema não é Neilton, o problema é o São Paulo. Entre outras palavras, foi isso que ele falou. Às vezes o jogador fala pro empresário, joga, o empresário fala... Então você pode até ter o domínio do vestiário, você pode ter a parceria com os caras, mas basta um ali dentro pra vazar, ué. Às vezes não é nem jogador. Vanderlei, quando chegou no Santos... Pô, ele queria. Lembra que teve uma. Ele queria descobrir na época quem era o dedo duro. Diga, mano. É isso aí. Mas, ô Sombra, com relação a esse negócio do Rogério, eu concordo com o Alê. Muitas vezes isso acontece e as pessoas não ficam nem sabendo. No caso do São Paulo, acabou vazando, ele recebeu a informação e falou. De fato, aconteceu. Mas, Alê, você que é um cara que vive aí também nos bastidores do futebol, você tem time, você joga. É natural que o comportamento do Rogério. Diante de uma cena ali, que ele tava perdendo em casa pro Corinthians. E na minha avaliação, São Paulo perdeu a classificação para a final ali no primeiro jogo no Morumbi, quando já tomou dois no coco contra o Corinthians. No primeiro tempo era do primeiro jogo. Era natural que o Rogério chegasse no... Sim, sim, pois é. Era natural, Sombra, que o Rogério chegasse no vestiário pagando geral. Chutando balde de isotônico, chutando prancheta, jogando maçã em todo mundo. Mas isso não quer dizer que tenha sido algo especificamente contra o Cícero. É que ele chutou a prancheta e deve ter caído na direção do jogador. Mas quando o ambiente não é ruim, esse tipo de informação, mesmo que vaze, não chega da forma como chegou. Então eu acho que muitas vezes também, não é o caso do Alê, é que fique bem claro isso. Mas muitas vezes até pelo ar que o Rogério Ceni tem perante os repórteres e perante a mídia, ele causa talvez aí uma antipatia de todo mundo. Então as pessoas acabam potencializando um negócio que deveria ser simples. Esse tipo de situação, quantas vezes já deve ter acontecido em inúmeros times? O caso lá do Cuca, o ano passado, quando ele quase saiu na mão com o Rafael Marques, é teoricamente muito mais grave do que você chutar uma prancheta e a prancheta pegar aí no pé do jogador, ou pegar no braço do jogador, ou pegar na cabeça do jogador. Porque ali eu não vi como algo direto contra o Cícero. Ele tava puto da vida com a situação e chegou arrebentando tudo no vestiário. Não foi mesmo. Sim, então, pois é. Mas aí que tá ali. Diga, diga. Não, acho que não é, eu falei aqui, eu acho que não é o fato de extravasar ou chutar o quadro ou a prancheta no vestiário que determina se o ambiente é bom ou não. Exato. É o dia a dia. Isso poderia ou pode ser só um símbolo de um ambiente conturbado. Foi isso que eu quis dizer. Não é por causa do episódio isolado. Eu concordo contigo, Alê. Mas, por exemplo, esse tipo de informação, será que foi proposital o vazamento? Porque o Alê recebeu a informação. Tem pessoas que quando querem dar o recado, mas não querem ser diretas, elas falam lá para determinadas pessoas influentes da mídia e falam, aconteceu isso daí. Isso pode talvez minar o trabalho de alguém. Chega lá, por exemplo, o Alê recebeu a informação, tá certo ele, tem que falar, eu faria o mesmo. Recebeu a informação, é verídico, checou, tem que mandar bala. Mas a pessoa que talvez tenha vazado a informação... não sei qual é o contato do Alê, qual foi a fonte do Alê, mas muitas vezes a pessoa passa o recado através de uma outra pessoa. Se não tem, talvez, aí o treinador, se não goza da amizade do elenco, se o elenco não gosta muito do Rogério Ceni, a pessoa pode ter vazado de forma direta ou indireta para tentar minar um trabalho também. Isso acontece muitas vezes em vários clubes. Repito, o Alê mandou muito bem, tem informação, tem que mandar ver mesmo, independente de ser o clube A, B, C ou D. Agora eu só acho que o Rogério, ele precisa ter um pouco mais de cautela na forma como ele lida com todo mundo. Porque esse tipo de comportamento mostra claramente que ele não deve ter o elenco na mão. Eu concordo com o Mota. Porque se o cara é querido, por exemplo, o Tite Alexandre, grande Alexandre Sim. Oliveira, na época que ele precisava dar os esporros nos jogadores do Corinthians, inclusive o próprio Emerson Sheik, todo mundo sabe que não é flor que se cheire. Ele dava o esporro na galera e a galera mesmo assim continuava idolatrando o Tite, jogavam por ele. Tomavam a bronca e continuavam correndo pelo treinador. Agora, quando o treinador não goza desse prestígio com o elenco, quando vai lá dar um esporro na galera ou pagar geral pra cima de todo mundo, o cara tá lascado, porque aí a galera fala, então deixa comigo, você vai ver o que é bom. Tá certo. Agora, o São Paulo, eu acho que a situação agora tende a dar uma amenizada. Você tem os líderes do elenco falando, aí você tem Cícero, Jusilei, Lugano, todo mundo ali fazendo um trabalho. E eu acho que é o seguinte, bicho, se eu sou o Rogério Ceni, eu chego e falo o seguinte, adoto a seguinte postura, por mais convicções que eu tenha a respeito do trabalho, eu chego e chamo os jogadores para cúmplice. Como? Colocando um sistema no qual fala assim, gente, esse é o sistema etc e tal, entendeu? Sim. Vocês veem algum problema? Onde tá pegando aqui que vocês acham que o negócio não tá legal? Chama a cumplicidade. É o meu modo de ver. Pode estar errado, pode estar errado. Mas sabe, trazer uma certa cumplicidade. Quando você chama, você não traz só a cumplicidade, como você também mostra humildade, de entender que tipo, pô, eu tô batalhando um negócio que não tá funcionando. Ah, mas o que é o problema? O problema são as contusões? Legal, então são as contusões. Vamos resolver o problema de contusão, que depois voltando os reforços, os jogadores reforçando, a coisa ameniza. Ah, o que que é? Pô, muito dependente do Cueva. Ah, meu, tá faltando meia, então vamos jogar mais por aí. Mas esse é o meu ponto de vista a respeito do assunto. Eu acho que seria a melhor maneira de resolver os problemas. Agora, o que segura técnico, meu amigo? É resultado. Chamada vitória. Eu entendo até que o São Paulo esse ano... Ah, tem um joguinho bom, hein? Pra acalmar a situação agora, né? Ah, é. Joguinho em tese, bom. Em tese, né? Pequena sombra, eu vou discordar de você. Nem sempre que segura é vitória, não. Resultado, não. Ah, não, no futebol é. O Tite foi eliminado pelo Tolima numa das maiores vergonhas. Tá vendo, com exceção da regra. Calma. Havia uma convicção. Havia uma convicção. Qual a convicção? Ué, o Andrés, na época que era o presidente, acreditava no trabalho do Tite. Não sei, mas não, não vai, mas não vou mandar embora. O Corinthians foi lá e foi campeão. Não, eu entendo, Benjamin, mas assim, quantas outras vezes aconteceu isso no futebol? O Cuca estreou no passado no Palmeiras, perdeu 4. Ah, mas 4 derrotas não é... Pô, seguidas. O Cuca no Atlético Mineiro perdeu 6. Eu sei, logo de Benjamin, cara, não, mas 6 derrotas. Começou o trabalho com 4 derrotas, ninguém vai mandar embora o Cuca, que já foi campeão de Libertadores. É diferente. No Atlético ele não tinha sido campeão de Libertadores e estreou com 6. Ele foi ser campeão depois. Mas é diferente, né, Benjamin, de sair de 3 competições. Você perder 3 partidas, 4 partidas no início de trabalho, o Rogério Ceni, não esqueça, ele já está lá desde o início do ano, pô. Ele já participou de 3 competições. E o que não está... E o que não está acontecendo é o convencimento. Eu discuto também a questão de falar que foi eliminado de 3. Não, eu não, acho, mas que, assim, o convencimento. Eu penso também o seguinte a respeito. Você pode ser eliminado da Copa do Brasil, você pode ser eliminado da Sul-Americana e pode ser eliminado do Campeonato Paulista no prazo de 12 dias. Pode. Jogando bola, você disse. O problema é... as circunstâncias, então, em que estágio da competição... Você tem que convencer, né? Em que estágio? Então, o São Paulo foi eliminado na Sul-Americana por um clube bizarro. Pois é. É um clube bizarro, não adianta, é bizarro. É pífio, né? É um clube sem história. É isso. História de bairro. Sem a menor tradição, né? Sem futebol, sem padrão, prematuramente. Sem nada. Quanto à eliminação no Paulista, ok, eliminado pro rival, Corinthians, ok, perfeito, normal, acontece, né? Etc e tal. Mas foi eliminado na Sul-Americana prematuramente, né? E eliminado na Copa do Brasil, aí é azar, porque agora é sorteio, já pegou um time muito forte nessa etapa, é verdade. Mas também prematuramente também na Copa do Brasil. Agora, se você falasse assim, olha, chegou na semifinal do Paulista eliminado, chegou na semifinal da Copa do Brasil eliminado, e na Sul-Americana, você chegou na semifinal eliminado. Mas tava jogando bem. Mas tinha um padrão de jogo. Tinha padrão de jogo, etc. Então, é isso. Não seria tão criticado por 3... Seria, claro. Ah, perdeu 3 eliminações, ok. Seria. Mas não, assim... Mas teria esperança. Eu entendo que o Benja disse. Às vezes tem convicção, lógico, no trabalho e tal. Mas é o fora da curva, né? Mas é o fora da curva do futebol. Ah, o Ferguson lá, 200 anos, ficou lá. É fora da curva também. O Wenger nem também na Europa. É fora da curva, que não ganha nada. Mas são dois fora da curva, enquanto os times... Não, o Wenger não é fora da curva. Não, esse não é fora. Esse não é fora da curva. Ele é a curva, né, Ale? Esse aí é que tá. Pô, ele só perde, velho. Então, mas aí tá. Curva. Aí é o erro da exceção. Devia ter a regra, porque o Wenger não pode ficar no Arsenal tanto tempo. Não pode. Não, tá errado. Não, o Wenger já deveria ter sido mandado embora do Arsenal. Faz tempo. Há uns 35 anos atrás. Não foi anunciado que agora ele ia sair. Vai, nunca vai. Vai, mas não vai, né? Parece a gravidez aí do Domênico. Tá pra nascer faz tempo o filho do Aguinaldo e não nasce. Louco. Essas são as manchetes do Estádio 97 no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também no oferecimento do Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra, é gol. Agora, eu queria um minuto da sua atenção. Agora é hora. Tanto oi, você... E agora é hora de alegria, verdade. Oi, sorrir e cantar. Agora vai, todo mundo, vai. A vida não se leva a nada. Oi! Vamos sorrir e cantar agora. Lá, lá, lá, lá. Oi! Lá, lá, lá, lá. Oi! Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Domênico Gato, vem aí. Lá, lá, lá, lá, lá. Oi! Bom, mas esse minuto que eu queria dar sua atenção, uma atenção especial tanto de você que é estudante, quanto para você que é pai de um estudante. Você vai entender por quê. Por quê? Chega um momento na vida... onde a gente precisa escolher o nosso rumo profissional, né? Eu acho que todos nós aqui já passamos por esse momento. É um momento onde a sua decisão pode influenciar para sempre o seu caminho. E hoje, tem muitas opções de faculdades, inúmeras, dezenas. Mas como que você vai escolher a opção certa? Então a gente tem que procurar passar dicas. E uma dica é você conhecer muito bem os diferenciais entre as faculdades e o desempenho delas nas avaliações no MEC. Importante você consultar lá o MEC e ver os diferenciais e as avaliações das faculdades. É verdade. Vou te dar uma dica. A ESEG. Escola Superior de Engenharia e Gestão. A ESEG, cara, tem a força do ensino do Grupo Etapa, Mota. A ESEG, ela obteve a maior nota do Brasil, atenção, é a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção, entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Ô, louco! Entre todas! Então se liga aí, olha, alguns dos diferenciais da ESEG. Eu fiquei impressionado, né? As salas não tem mais que 25 alunos, velho. As faculdades por aí, o professor não tem nem como guardar o nome do aluno, né? Quem sabe, velho? O Paulo Esbriço, outro dia, falando, a faculdade de minha filha tem 100 alunos. Quê? Como assim? Parece um auditório. Parece um vatru. Exatamente. Na ESEG, as salas não tem mais que 25 alunos. É aquele relacionamento, sabe, de aluno e professor, o professor conhece pelo nome. Entendeu? Você tira as dúvidas diretamente com ele. Ele tem tempo pra você. É diferente, cara. O professor tá lá pra te servir e te ensinar em todos os momentos. Enfim, os alunos da ESEG têm um alto índice de empregabilidade, tanto no Brasil quanto no exterior, cara. Tem muito aluno saindo da ESEG e indo até pra trabalhar no exterior, cara. Então, ó, agora no segundo semestre de 2017, a ESEG tá com condições únicas, mas únicas mesmo. Para os seguintes cursos, presta atenção. Ó, você que é pai do adolescente que não sabe o que vai fazer da vida, presta atenção por ele, ó. Cursos de administração, curso de engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação. Oh. Então, faça hoje mesmo sua inscrição no vestibular no site eseg.edu.br. ESEG é E-S-E-G. ESEG.edu.br ou utilize sua nota do Enem. ESEG, formando o melhor em você. Vou ser sincero, cara, o ESEG eu não conhecia, pertence ao mesmo grupo do curso Etapa. Sim. Aprendi muito sobre o que é o ESEG e vou te falar, fiquei impressionado, cara, fiquei impressionado. É dá gosto de ver como eles fazem os cursos, como eles dão as aulas. É sensacional, RG. A responsabilidade, né? Você é muito bacana isso. Muito bacana mesmo. Estádio 97 da Energia 97. Vamos aos primeiros ouvintes. Manda. No 3284-7097. Lembrando que quem ligar e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Todo dia de clássico no McDonald's. Ganha um par de vouchers da Mac Oferta. McDonald's. E o primeiro palmeirense que entrar no ar e responder a pergunta qual é a marca oficial de pneus da Conmebol Libertadores Bridgestone. É. Respondeu corretamente e ganha um par de ingressos para o jogo Palmeiras e Atlético Tucumã. Tá bom? Certo. Bora. Beleza. Bora. Participe Bora. Também com a sua mensagem com a hashtag Estádio97. Bora. No Twitter, hashtag Estádio97. Estádio97 vai pro primeiro ouvinte, no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Toca, Asdrubal! Domênico, chupa que é legal! Chupa, Domênico! Mia Mundia! Opa, não fui eu. Foi o Rude. Chupa, Domênico! Ah! Essa é a melhor, mano. É a melhor. Essa é disparada. Quem não se pegou aqui indo dormir cantando a musiquinha? Ah, é. Quem nunca? Quem nunca? Olha, você escondia a carteira e pegava o Silvana? Alô? Não tinha Alô? Essa mania, não. Quem fala? Edmilson. Eu gosto de Edmilson. Consegui, é baralho. É, conseguiu, Edmilson do quê? Nossa senhora, sensacional. Boa. Edmilson da Rocha. Da Rocha? Rocha. E quantos anos você tem, meu velho? 3.8, Dodô. Ah, RG, 3.8, hein? É. E aí, 3.8, como é que faz? Tem uns que é Edmilson, tem outros que é de 500, né, Dodô? Ah, muito sensacional. Boa, é. Sensacional. RG. Ora. É, e... quer alguma coisa, mano. E qual que é o bairro que você mora? Parque Maria Helena. Parque qual? Maria Helena. Parque Maria Helena. Qual que é? Parque Maria Helena. Parque Maria Helena. Vamos Maria lá, Helena lá. Parece nome de professora. Eu tava falando agora da história. É, professora Maria Helena. Professora Maria Helena. Falar do carrossel. É nome de professora. É do carrossel, não é? Maria Helena, Maria Tereza. Mas deixa eu falar, Parque vamos Maria. Lá, Benjamin. Não, mas deixa eu vou falar agora pra você, parceiro. Parque Maria Helena. Tem Parque Maria Helena. Tem 500. Tem um que eu conheço que é na Zona Sul, que é o mais famoso. Sensacional, matou. Zona Sul. Zona Sul. Sabe o que eu sei? É perto do Capão Redondo. É perto do Capão, perto do Parque Santo Antônio. Isso. Ah. Fim de semana no Parque Santo Antônio. Olha quanto boy. Olha quanta mina. E a galera do Capão que ouve a gente direto, lá o pessoal da Vila Fundão. O Big, o Júlio, toda a galera lá. Ouve nós sim. Direto. Relaxa, velho. Relaxa, só um telefone. Fica tranquilo que vai piorar ainda mais. Beijo pra quem, Motinha? Pro Big? Pro Big. Você gosta do Big? É uma delícia. O Mota. Mota, você quer falar? Fala no microfone. Você gosta de Big? Fala aqui, né, Mota? Você gosta de Big ou Small? Ou Medium? Qualquer um. Você não liga? Funcionando. Né, mas se eu tivesse, por exemplo, no critério, Ale, no critério de desempate, tá tudo igual. Entendi. Mas tem que escolher, tem o medium, o small e o large. O little. Medium. Ou ex-large. Ah, na média. É, mas você foi bem delicado quando o Vitor esteve aqui, você ficou bem atrás da anaconda dele, que eu percebi. É. O Mota tem cara de que gosta de sashimi, mano. Curte um japa. O Mota que chorou quando pegou o caminhoneiro Big, né? Diz o André, motorista. É. Que quando ele viu a chave inglesa do cara, ele falou: opa, tô aguentando. Correu. Fica bundão. Aí, bacana. Estigou, aguenta. Mas essa ferramenta não cabe na tubulação. Ah, mas isso é também, mentira, gente. É, tinha um parafuso saindo da porta do caminhão, velho. O cara martelou o parafuso com a jeba, velho. Isso tá louco. Ô, Edmilson. Mano, tá louco. Martelou o parafuso. E o time? Qual o time? Sobe o hino aí, Dodô. Qual o hino? Fazer palestra, Dodô. Opa, é Verdão. Só Verdão. Ó, acho que não vai lotar hoje não, o jogo, hein? Eu passei agora há pouco lá, porque eu fui na Polícia Federal, passei lá na porta do, você do campo passou, do mano. Mas você foi na Polícia Federal. O jogo é 9 horas. O jogo é 10, quase. Mas não importa, mano. O jogo que lota, o bagulho tá lotado já na porta. Em 6 horas, mais um pouco você vai pra Miami. E o esquenta, o pernilzão, pá. Acabou, não vai ter mais da Regina. Agora, presta atenção. Olha, um cara que nem humano entra na Polícia Federal e sai. É. Porque tem de nego entrando e não saindo. É verdade. Inclusive, um abraço pra rapaziada lá. Todo mundo ouvinte do Estádio 97, mano. Da hora. Qual que você foi, mano? Aqui na Lapa, mano. É, e um abraço também pra galera lá de Guarulhos. Também são ouvintes do Estádio 97, hora, lá da Polícia Federal. Lá, do aeroporto lá? É, cara. Tá tudo ouvindo a gente. Do Shopping Internacional. Ah, do Shopping. É. Ah, podia ser o pessoal da alfândega, né? Fala, pô, era legal. Vocês, cola aí, passa aí. Mano, lembra que você perdeu o seu? O seu videogame que você deixou no... Foi, eu perdi em Foz do Iguaçu. No Paraguai. Eu ouvi 6 meses, cara. Desliga o filhão lá, mano. Já foi leiloado, mano. Cara, R$40. Você quer que eu ligue... Aonde, filhão? É porque ele queria que eu ligasse até pro Itamaraty. Mas já foi leiloado, mano. Edmilson. Velho, você perdeu um videogame numa alfândega, é tão grave quanto você perder... Aquilo que você comprou era... Aonde? Era o atual agora. É tão triste você perder um videogame na alfândega, Sombra, quanto você perder uma criança na Praça da Sé. Eu acho que é. Não, você tá louco. Dependendo da criança, é pior perder videogame. E aquilo é gelado que não sei o quê. Edmilson, Domênico, assume isso aí, Domênico. Vocês estão tudo maluco. Edmilson, você conhece alguém na história da humanidade que fala assim, fui pro Paraguai e tive retido a mercadoria? Não, ô, Soma, me ajuda rapidinho. Eu tô um pouquinho de bateria. Cara, tentei umas 150 vezes aí pra conseguir falar. Então fala, eu queria falar... Queria que o Dodô me ajudasse rapidinho aí, fazer a pergunta do pneu, pelo amor de Deus. Então vai assim. Lá, Domênico, vai lá, Domênico. Então vamos lá, você vai ganhar o teu par de ingressos, que aliás é, ó, vou te repetir, é o único par de ingressos que hoje eu tenho, hein? Não adianta isso. Outro, não adianta o torcedor ligar. Eu pedi 150 vezes. Vamos lá. Qual é a marca oficial de pneus da Conmebol Libertadores Bridgestone, valendo o par de ingressos? É Bridgestone, Dodô, é Bridgestone. Ah, então fala assim, você ganhou aí. Fala assim, obrigado Bruno Ranieri. Obrigado Bruno Ranieri. O grande cara. Bruno que arrumou esse ingresso pra nós hoje. Boa, meu velho. Você vai mandar um e-mail pro Mota, hein? Manda um e-mail pro Mota, mota@97fm.com.br. Você vai ver como é que você vai pegar teu ingresso, tá bom? Beleza, maravilha. Que eu tô aqui de nada de bateria, tentando o tempo todo aqui. Então manda abraço pra quem se quiser, vai. Ó, quero mandar um abraço pro meu amigo Fabinho, que apresentou aí o programa pra mim aí. Fabinho. São Paulino, mas gente boa, gente finíssima. Ninguém é normal, né, fazer o quê? Ninguém é normal? Ninguém é normal. Ninguém é normal? Talvez ninguém é perfeito. O Sombra, apesar de ser curitiano também, gosta pra caramba, RG. Sombra é curitiano. Vamos junto. Sombra, vem pro lado do curitiano. O Sombra foi... Quem inventou o poropopó foi o Sombra. Eu lembro. É mesmo, Sombra? Inventou o poropopó. Que isso? O Sombra que levava o bandeirão. Vocês querem o Sombra corintiano, é isso? Mas é a sua irmã. Tá chamando a irmã porque tá... Não, vamos fazer o corococó. Corococó. A galinha do baixinho, Tá chamando a irmã, porque tá tarde. Fala, velhinha. Tá mandando a galinha tomar banho. Tapa. Qual que é o nome dela? Janaína. Isso, chega em casa e faz lá o porquinho pular da panela, velho. A música do Biquíni Cavadão que é Janaína. Janaína. Cavadão que é legal. Cara. Legal. Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Ô Edmilson. Edmilson. O nosso ouvinte aqui com a... O nosso ouvinte no Twitter com a hashtag Estádio97. Ele gostaria... O Maurício Brito. Eu pergunto pra você o que você acha da demora da Conmebol em definir se haverá punição de mando ao Palmeiras. Até agora, 21 dias e nada de resultado. E falar nisso, a Fox conseguiu umas imagens hoje, nós colocamos lá, dos torcedores do Peñarol imitando macaco pros palmeirenses. Eu achei uma palhaçada essa relação em questão da Conmebol aí, essa punição sobre o. O menino lá que deu problema aí, do mando de jogo, é uma palhaçada, né? A questão da demora faz parte da palhaçada da Conmebol também, né? É um absurdo, né? Um absurdo, geral, né, cara? Porque tudo que aconteceu, né, foi, a gente viu lá que foi tudo contra o Palmeiras, né? O Palmeiras só se defendeu, a torcida tem um pouquinho de culpa, porque no calor da situação ali acaba excedendo um pouquinho. Mas o Palmeiras está sendo 100% prejudicado na questão, né? Com certeza. E só lamenta essa atitude da Conmebol, né? Uma boa ridícula ali, né? Tá certo, então. Mas na boa, Domenico, só pra finalizar o negócio aí da polêmica do Palmeiras, qualquer punição que o Palmeiras tome aí com relação ao mando de campo que não seja jogar sem torcedor do Palmeiras aí quando o Palmeiras for jogar fora de casa, é absurdo. É absurdo porque o Alaú, quando participou do jogo aqui pela Sul-Americana, que é da mesma Conmebol, só que é uma outra competição, é a Copa Sul-Americana. Contra o Corinthians, eles causaram aí o tumulto também, tanto é que eles foram retirados do estádio, brigaram com a polícia, quebraram o estádio, a porra toda. A punição da mesma Conmebol foi a seguinte, 3 jogos sem torcida da Laú quando a Laú for jogar fora dos seus domínios. Então, proporcionalmente falando, a torcida do Palmeiras nada mais fez do que igual a torcida da Laú. Mesmo sem falar de culpa, etc e tal, se forem julgar a grosso modo, e sem tomar partido de ninguém, é uma torcida visitante que causou problema no estádio. A da Laú tá impedida de ir nos jogos da Laú por 3 jogos. Se o Palmeiras tiver que perder mando aí, jogar com portões fechados, etc e tal, o Palmeiras deveria se retirar da competição. É lamentável, né? Lamentável. Mano. Ah, mas não sai, né, mano? Porque... Gastou muito, hein, mano? Ah, não pode sair isso. Não pode, tudo bem, né? Mas é um absurdo, tem punições, né? É um absurdo se abandonar, né? É um absurdo, mas é um absurdo. Ué, mas faz o quê? Os brasileiros, eles estão sendo prejudicados ano após ano, Benjamin. E se não tomarem uma medida, vão continuar fazendo bilu-bilu, mas o Palmeiras saindo da Libertadores... O único que vai se dar mal com tudo isso é o Palmeiras. Não, mas aí eu acho que falta união de brasileiros. Não vai. Utopia, né, mano? Isso é utopia. Pra boicotar, então vai ter e o Palmeiras não pode sair da Libertadores. Vamos perguntar. RG, o Santos tá na Libertadores. Sim. Você seria a favor, por exemplo, em solidariedade pelo absurdo... Ah, você não lembra do Santos. Não, esqueci só. Não foi uma crítica. Olha o Benjamin. Não, foi uma crítica, não. Tá bom. Mas, pô, não lembrei. Não, agora foi meio menosprezo. Não foi. Menosprezo. Esse cara de nojo. É. Foi menos. Você seria, não, você não. Seria a favor do Santos abandonar a Libertadores em solidariedade... A Sociedade Esportiva das Palmeiras? Dazucato. É um tema difícil, né, Sandro? Cuidado aí. Não, você tem um tempo pra pensar. Ah, eu gostaria de pensar. E é preciso RG, pensar mesmo. Você quer pensar até quando? De tempo pra ser decente? Até as 20 horas eu gostaria de pensar. Olha, RG, me surpreendeu sua postura. Olha, eu acho que pra ser decente e pra ser solidário a um irmão, Você não precisa de tempo para pensar. Se você tem essa análise e essa conclusão a meu respeito, você deveria ter visto verde para homenagear a Chapecoense. Não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, tem. É a mesma. Existem muitas outras formas de você homenagear situação. Uma situação sem utilizar uma cor. É a mesma situação. Agora, nesse caso do Palmeiras, você não tem como ser solidário ao Palmeiras se o Palmeiras se retirar da Libertadores. Só com um e-mail, fala, sou solidário e vou ficar jogando e você tá fora. Tchau, trouxa. Edmilson. Opa, fala, Sombra. Você chamou o RG de trouxa? Não. No caso aí. Se mandasse e-mail pro Palmeiras falando tchau, pô, já chamaram o RG de trouxa, de indecente, o outro esquece do Santos. É que difícil. É isso? Hoje, é lógico. Você comprou contra a melhor idade? Não te chamei de trouxa, RG. Olha, mas você acha a melhor idade? Semi-melhoridade. Isso também é uma grande inverdade, viu, Domenico? Desculpa te interromper. O cara falando da melhoridade. Você tá cheio de dor. Recebendo aposentadoria só pra comprar remédio, velho. Que melhoridade é essa, velho? É, vai ficar pior. Isso aí é um termo que inventaram pra tentar agradar os tiozinhos, mano. Deveriam tratar de outra forma a situação. Tiozinho, pô, mas quer que chame que é pior idade? Tiozinho é teu passado, seu lixo. Subóbito. Seu lixo. Não, mas tiozinho, mano. É lógico. Você é tiozinho, Benja. Você é tiozinho já. É, você tiozinho. Você tá no subóbito também. Você já tá na faixa do plano de saúde, velho, com aquela última lá, coluna vermelha. Já tiozinho, Paquito. É. Dobra, né, mano? Dobra, né? O cara dobra, aquela faixa última. Ô, Benja. É pra onde não tem mais pra onde crescer, velho. Mentalmente, nós não somos mais tiozinho, nós somos mais pra chegar vovô. É, já estamos pro vovô, você tá louco. O Domênico vai ser vô. O Baja é avô, vai ser vô aonde? O Raí foi avô. Filhas são pequenas. Raí foi avô com 40 e poucos anos. Minha filha vai fazer 42, não, 42. Tava jogando. Agora... E o Bá? O Bá é biza. O Bá já tem tudo pra ser vovô. E o Bá? O Bá também. Tem tudo pra ser vovô. O Bá já é vô. O Bá. Já é vô? Já. É verdade, o Bá já é vovô. Eu tô falando de o Bá. Tá na Espanha. Eu acho que o Raí foi avô com menos de 35. Eu também acho. Foi novinho. Será que foi com 32? Eu falei 42, mas. Se não foi 32, entre 32. Não, não pode ser. Sério? Sendo Robertinho, 32, 35. O Raí, que fez aniversário semana passada, se não me engano, acho que ele casou com 15 ou 16. Aí a filha dele também já casou com 15 ou 16, já engravidou. Acho que teve a neta dele com. Por aí, Eu acho que a filha foi com 15 anos. Mas o Raí tá inteirão, hein? O Baile foi pai a primeira vez com 13. O Raí vai ser o tataravô mais jovem da história do universo. E o Raí tá bem, né, velho? Ó, o Bá com 26 ele já era avô. O Baile foi pai com 13. E com 13 o filho também fez um. Acho que tem 3 anos o neto dele. Não, você sabe. Bom, tchau. Só pra concluir com relação ao Conmebol aí, punição, mano. O ideal seria isso, mas é uma utopia, né? Que todos os clubes brasileiros se unissem, porque um time, no caso, o Palmeiras, esse ano, que no ano que vem pode ser o Flamengo, no ano que vem pode ser o Santos. Como já foi o São Paulo, como já foram outras eleições. Mas é uma utopia os clubes se unirem. É, o Corinthians boicotou esse ano, velho. Pros caras, por exemplo. Antecipou, né? Pro Corinthians Santos, antecipou. Pro Flamengo, por exemplo, Flamengo Atlético Mineiro, seria até legal o Palmeiras saísse. Pra eles. Eles pensam assim. Legal, um concorrente a menos pra ganhar o título. Lógico. Pra eles, esse é o pensamento. Só que lá na frente, se acontecer igual, não peçam pro Palmeiras também entrar nesse rolo aí. Ah, mas ninguém vai pedir, Domingo, que isso tá. Não tem. Entendeu? Edmilson, um abraço pra você, obrigado pela audiência, ligue sempre, tá bom? Um abraço pra vocês aí, ô Sombra. Queria mandar um beijo aí pros meus filhos, né, pros meus três filhos, pra Tatiana, pra Luísa e pro Arthur. Beleza. Eu amo todos eles. Falou, cara, falou, um abraço. Até mais, tchau, tchau. Obrigado. Amém. Tá aí participando o Edmilson, palmeirense, e você tem recados pros palmeirenses, né, Dudu? É verdade, olha só, atenção, você que acabou de ver aí o meu amigo, né, o Edmilson ganhar seu par de ingressos que eu escolhi aqui, acabaram os ingressos aqui momentaneamente aqui, depois eu vou pedir mais pro Bruno Ranieri lá, ele vai arrumar, o Bruno Ranieri da Bridgestone. Mas é o seguinte, tem uma outra forma de você ganhar teu ingresso. Qual? Fácil. Atenção, você que palmeirense que quer assistir o jogo de Palmeiras e Atlético Tucumã na próxima quarta-feira. Sim. Válido pela última rodada da primeira fase aí da taça Conmebol Libertadores Bridgestone. Olha só, se você for agora de um revendedor oficial Bridgestone mais próximo, comprando 4 pneus Bridgestone ou Firestone, você ganha o par de ingressos. Ganha o par de ingressos para assistir esse jogaço do Palmeiras. Não dá para perder essa, hein? Corre, aproveita! Corre pro revendedor aí oficial Bridgestone mais próximo antes que os ingressos acabem, hein? Acesse, para mais informações e mais detalhes, www.torcidabridgestone.com.br e conheça muito mais. É a Bridgestone! Boa, Dodô! Tem mensagens aqui através do nosso WhatsApp, mensagens que chegam no oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Boa tarde, galera do Estádio 97, aqui é o Jader da Moca. Gostaria de fazer uma pergunta pro Ale Oliveira. Ih. Ale, dentre os três estrangeiros, você só pode escolher um pro seu time. Quem você escolheria? Romero, Valdívia ou Patito Rodrigues? Um abraço. Nossa. Boas opções, hein? Oh, boa pergunta. E boas ataque, opções hein? O cara deu e aí. Que ataque, hein? Valdívia que jogou no Palmeiras, né? Ele tá falando do chinelo. É gringo, não, é o gringo, né? É, são os gringos. Não, mas é o chinelo, porque o Valdívia tem no Inter também. Então, porque é o gringo. Do que é gringo. Ah, gringo. Os três gringos. É gringo. Não, porque o Patito só veio passear, né? O Santos só passeou. Mas tinha musiquinha, lembra aqui no programa? Patito, Patito, Patito, Patito, é, o Valdívia era o melhor, tecnicamente. Com certeza, o Patito era triste. Inclusive, hein? Fez uma pré-temporada de 5 meses no Palmeiras para jogar uma grande Copa América pelo Chile, lembra? E jogou muito mesmo. Bem lembrado. Então, assim, tecnicamente, o Valdívia. Quem compete mais dos três? Romero. Romero. Compete do Flamengo? Olha aí, quanta justiça com o Romero. Você então chamaria o Romero? Não, não. Tecnicamente, o melhor dos três. Ah. Acho que até não, mas quem você escolheria? Ele fala. Patito não, ou Romero? Você tem que escolher um. O ouvinte, ele propôs a escolha de um. Vaselina, velho. Como ele falou, o melhor de futebol, Valdívia. Valdívia, olha aí. Muito bem, mais mensagens. Mandar essa pergunta aqui pro Sombra. Ih? Ô, Sombra, você falou que o Flamengo e o Corinthians foi favorecido com a tabela do Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai jogar a próxima rodada até o Corinthians, todo jogo vai ser em São Paulo. Vai pegar o Vitória em São Paulo, o Avaí aqui em São Paulo, a Ponte Preta no interior, mas é São Paulo, o Palmeiras aqui e o Corinthians aqui. O São Paulo vai jogar praticamente 5 jogos no estado de São Paulo, sem sair de São Paulo. Então o São Paulo está sendo favorecido no campeonato. Olha, naquela ocasião lá que a gente está fazendo aquele levantamento, que aliás foi um engenheiro que fez, né? Que eu vi no blog do Menon. É, essa sequência do São Paulo tem uma sequência de jogos, é verdade. Eu acho que tem 3 jogos que não saem da cidade de São Paulo. Aqui, o conjunto da obra ali do Flamengo era de, meu, em 6 rodadas, uma vez saía da cidade do Rio de Janeiro. É diferente. Uma vez saía da cidade do Rio de Janeiro. Mas aí ele falou do São Paulo, parece que é igual. Mas do São Paulo você vai jogar em Campinas. Palmeiras aqui do lado, gente. Não, eu tô falando jogar na cidade, Domingo. Então, mas o Flamengo, se dá 7, saía uma fora. Que era a metade do negócio. 3 em casa, saía e 3 em casa. São Paulo, quanto? 5 em casa? É diferente, a gente vai jogar no segundo no eles, Porco. Sim. Não, mas primeiro é o seguinte. Não, enquanto eu jogar com o Palmeiras, ok, vai jogar em casa. É, tem que pegar aqui, eu vou pegar aqui a tabela do São Paulo pra ver direitinho. Mas, ó, se tivesse 5 do São Paulo na sequência... Também, mal feito. É, se tivesse 5, eu falaria, cara. Tá errado, é mal feito. Seria mal... O que tá em questão aí é que é mal feita a tabela, bicho. O negócio é mal feito, essa é a questão. Porque depois, no retorno, joga quantas fora? Aí tem que repor, né? Aí vai jogar fora todas, né? As que jogou em casa. Depende. A quantidade. Depende. Não, você vai jogar com o Flamengo, vai jogar com o Vasco. Não, não. Se tiver que sair, né, Domênico? Se não tiver, repete também. É que no Rio você não sai. Porque sei lá, não tem torcida única. Você joga na mesma cidade e todo estádio é neutro. Essa é a questão. Vamos lá, mais mensagem. Bora, galera do Estádio 97. Aqui é o Marcelo do Taboão, sou corintiano. Minha pergunta vai pro Mano. Mano, por que o Fluminense, que também ganhou essa Copa Rio só que em 52, nunca ficou se humilhando aí perante a FIFA, querendo reconhecimento de título mundial que nem o Palmeiras faz ridiculamente? E o que você acha que seria da história do Palmeiras sem a Parmalat, a Crefisa e o aparelho de fax? Aguarde seu comentário, mano. Valeu, tchau, tchau. Nossa, o Fluminense, ele tá esperando aí o desfecho da história aí com o Palmeiras, mas o Fluminense também tá com a documentação pronta. O Fluminense, ele não tá fazendo pressão na FIFA, mas eles também viram aí que o Palmeiras já deu entrada no processo lá. E se a FIFA um dia aceitar aquilo lá e colocar no site, reconhecer de fato, o Fluminense já tá com a faca e o queijo na mão. Eles já estão com o dossiê pronto também. Aí eu acho que vai virar meio que carne de vaca, porque o Corinthians também ganhou aquela mini Copa do Mundo na Venezuela, acho que foi em 53. Aí também pode reivindicar um a mais. Não sei, cara. Sinceramente, eu acho que não vai sair disso que tá, não. Mas vamos aguardar o desenrolar dos fatos. Florida Cup dá? O São Paulo, depois do jogo com o Avaí, só sai na 7ª rodada para pegar o Sport. Então, São Paulo beneficiado, tá na cara. Só na 7ª para pegar o Sport. Passa aí a rodada, velho, por favor. agora tem que voltar tudo de novo. Já abriu nudes agora. Olha, véio. Então peraí, você vai... São Paulo e Avaí. Vai... São Paulo e Avaí. São Paulo e Palmeiras. Ok. Depois nós temos aqui São Paulo e Ponte Preta. Não, Ponte e São Paulo. É, Ponte e São Paulo. Ponte Preta. Dois em casa. Tá aqui. Dois na capital, um em Campinas. Tá aqui. Depois. Então jogar em Santos é jogar em casa? Depois. Porque calma, Santos calma. É mais perto que Campinas. Pera. Vai. Depois, então jogar em Santos é jogar em casa? São Paulo e Vitória. Santos é mais perto que Campinas. Nós estamos discutindo duas coisas diferentes. Nós estamos discutindo mando de jogo ou distância? Estamos discutindo jogar com o São na Paulo cidade. Joga com distância, o distância, distância, não, distância. Jogar na cidade. Distância é uma coisa. Jogar em Campinas e jogar em Santos, concordo que é do lado. Agora, você vai jogar contra o Santos na Vila, é lógico que é fora de casa. E joga contra a Ponte também é fora de casa. Também, por isso que eu tô falando, tá discutindo o quê? Os dois são fora de casa. Então precisa pegar o Flamengo e jogar onde? Mas eu falei aqui aquele dia também. Ah, mas é porque eu tava dizendo o seguinte. Flamengo e Botafogo no Rio, mando do Botafogo. É campo de quem aquilo? É tudo campo neutro, torcida dos dois lados. Tá bom, mas o Flamengo vai ter jogo lá em Volta Redonda? Vai algum jogo pra Volta Redonda? Se for, vai sair. É isso que precisa ver. E se for no Maracanã? Aí não sai. Aí não sai. Mas em São Januário? Mas é mando. Aí eu acho que eu jogar fora. Flamengo e Vasco não joga em São Januário. Mas não joga. Não joga. Então que eu tava. Teve jogo lá. Só em último. Acho que se não tiver mais nenhum estádio no mundo, ele precisa jogar lá. Mas não joga. Normalmente então, assim, não joga. O que eu tô dizendo é que São Paulo e Ponte é jogar fora. São Paulo e Santos, em Santos, é jogar fora. Não, mas o São Paulo, concordo, no caso. Você vai pra casa do. Agora, o que eu tô dizendo é o seguinte. Flamengo. Palmeiras e São Paulo jogando no Morumbi, o Palmeiras vai jogar fora? Vai. Vai porque é campo de São Paulo. Mas é capital. Torcida única. Eu sei, Domingo. Entendeu? Mas não precisa viajar. Mas não é igual o Rio. É no torcida Rio, única. O campo único, é neutro a e a torcida dos dois. Único estádio mas no Rio, de São Paulo. Mas no Rio não tem torcida única? Não. O Mano vai descontar. Não tem. Eles falaram agora que ia ter aí? Não. O Mano vai discordar. Ou quebraram esse negócio. O Mano vai discordar de mim. Pra mim, com relação a quê? E não me leve a mal. O Morumbi, pra mim, é campo neutro. Pra mim, não é campo neutro o Allianz Parque, não é campo neutro. É campo neutro? O São Paulo jogar lá, só tem que torcer no São Paulo. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada, meu irmão. Juro, pra mim não quer dizer nada. Então, São Paulo e Corinthians no estádio do Corinthians é neutro? Não, acabei de falar. Joga no Allianz Parque, joga na Arena Corinthians, joga na Vila Belmiro. É que a pressão é maior pela geometria do estádio. E outra, a vida inteira jogaram no Morumbi. Eu não vejo, juro por Deus. O São Paulo é um campo neutro, cara. Não acho que é neutro. Pra mim é. Mas aí é o fato de ter torcido e usar um vestiário não quer dizer nada. É um estádio grande, entendeu? Mas vai jogar contra o dono da casa. Agora vai jogar contra o Santos na Vila Belmiro, é neutro. Você acha neutro? Desculpa, é mando do Santos. É mando do Santos. Vai jogar o Corinthians com o Palmeiras, é mando. Eu acho que é mando do São Paulo. Eu acho que é mando. Mas eu considero um estádio neutro. Por mais que o Corinthians já tenha vencido alguns títulos aí no Morumbi, o Corinthians venceu muitos títulos ali, inclusive contra o São Paulo também, mas não dá pra achar que o Morumbi é neutro. Você bota meio a meio, torcida, aí tudo bem. E ainda mais, se for levar em conta o atual momento do São Paulo, mas isso não pode ser levado em conta. Não, eu sei, eu falei, se for levar aí na prática, hoje ainda vai ser mais neutro ainda. Vamos falar de Fricol? Parou tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro, meu Deus do céu, eu falei, o que é isso? Um ataque de armas químicas, sei lá, algum bicho morto, mas não era o Mota saindo do banheiro, sério, velho, não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do Fricô, compra um Fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô, tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. www.rio.com.br. Olha, tá chegando o resort do Estádio 97. Mais uma vez, você já foi? Você foi? Gostou? Tá afim de ir de novo? Então hoje eu vou fazer uma brincadeira. Hoje eu vou fazer uma brincadeira legal pra quem quer ir no resort do Estádio. Pra quem até já foi. Manda. Pra quem já foi. Manda. Hoje. Mas é uma promoção exclusiva pra hoje. Hoje, valendo agora. Das 7 horas até as 8 horas da noite. O primeiro que fechar o pacote do resort do estádio lá na Lotus Travel. E que já foi em outra edição. Sim, opa. Vai ter 10% de desconto, velho. Caraca, velho. Atenção. Sim, então, olha, resort do estádio. De 9 a 11 de junho no Bourbon, aqui pertinho de São Paulo. Com toda a turma do estádio. Estaremos juntos. Participando com todo tipo de entretenimento que você, ouvinte do Estádio 97, gosta, tá? Atenção! Hoje, liga lá, 28964665. O primeiro que fechar até as 8 horas da noite, o resort do Estádio, e que já foi em outras edições, no pelo menos uma, vai ter 10% de desconto. Promoção por tempo limitado, valendo agora, até as 8 horas da noite. Então ligue agora, 28964665. Você vai poder parcelar com o mesmo avatar 6 vezes, cheque ou nos cartões Visa e Mastercard. Casal, pode levar 2 crianças até 12 anos, as 2 crianças não pagam. E o regime é de pensão completa, café da manhã, almoço e jantar, tá bom? E bebidas não alcoólicas nos horários de refeição estão incluídas. Ligue agora, 28964665. Queria agradecer aqui o apoio da Futiliga. Precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futiliga.com.br. Acessou? Jogou. E apoio de quem, mano? Opa, Madrugão Suplementos, Sombra. Pra você que precisa de um auxílio para aumentar sua massa muscular ou emagrecer, acesse agora mesmo madrugãosuplementos.com.br. Lá você encontra milhares de produtos e kits recomendados por nutricionistas, tá bom? E o melhor de tudo, galera, a entrega é grátis nas compras acima de R$ 149. O Megatron aqui no Twitter falou: pior é que, como a justiça brasileira também é muito lenta, não dá nem pra reclamar muito da Conmebol. Cara, mas pô, mas a justiça esportiva não dá pra comparar, né? É, mas quem tinha que atuar aí era a CBF. Qual, né, a dificuldade? A CBF tinha que ficar do lado do clube defesa, brasileiro. Em defesa dos clubes brasileiros, a CBF tinha que agir. Qual a dificuldade? Aconteceu um negócio na quarta-feira, pega segunda-feira que vem, pega as imagens, pega tudo, julga e acabou. É. O que precisa falar? Ah, não sei quando vai ser. Aí vem um jogo decisivo, o cara fala: ó, pronto, tá punido agora. É, zoado. Zoado, tá certo mesmo. É que nem cartão amarelo, cartão vermelho. Porque, ó, vamos esperar. Não, vai lá, faz um tribunal. Lá fora não é assim, né? Não acabou. Fica essa demora toda, né? Não, o cara vai lá, julga, acabou, porque pronto. Porque aí você vai, o cara vai usar quando convém. É. O Alê, oba. Boa contratação do Corinthians. Comprou o Cleison da Ponte Preta. Cleison! 3 milhões. Cleison, negócio, Cleison. 3 milhões e meio de reais parcelados e ainda vai ceder 2 atletas. É, tem essa questão que o Mano ressaltou, que é muito importante, né? O cara ir bem com a camisa da Ponte Preta é diferente do que ele ir bem com a camisa de um grande clube. Então vamos ver como vai ser a adaptação do Cleison para esse grande clube. Mas. Tecnicamente é um jogador que me agrada bastante. É um jogador que pode ajudar muito o Corinthians no momento ofensivo. Você acha que ele tira o lugar do Romero? Então, com a bola nos pés, eu acho que ele é um pouco melhor. Eu já falei aqui que eu não vou criticar mais o Romero, embora o senhor Maurício Borges fique me instigando para isso. Não, eu... Eu acho que tem jogos que o Romero pode ser útil. Você vai jogar contra o Atlético no Independência, contra o Cruzeiro no Mineirão, contra o Flamengo no Maracanã. Você tem um cara que pode te ajudar na marcação pelo lado do campo, é o Romero. Se você vai propor o jogo na Arena Corinthians contra um time que vem para se defender, esse cara tem que ser o Cleison hoje no elenco do Corinthians. Mas vamos ver se ele vai ter personalidade e essa camisa não vai ficar pesada para ele, né, Sombra? E conta aí, meu, se tem alguma história aí de problema no vestiário do Corinthians, nós estamos ansiosos de saber. Não, ali não tem zica não, Paquito. Pô, olha, escola aí, vai, meu. Você é amigo dos caras que faz a limpeza de vestiário, vai, fala. Não tem informação. Ah, ali não tem B.O. Aliás, essa não é minha especialidade também, viu? Não, a vestiário. A minha especialidade era o meu vestiário. Ah, tá. Mas é. Você tinha o domínio do seu vestiário. Ele é zóio de treino, sapo de duas cabeças. É? Sapo de duas cabeças? É, manja, né? Treina, você quer dizer manja. É o manja, é. Sapo de duas cabeças, não. Zoião de treino aí não, é ali. Ah, isso é mentira. Esse é o Estádio 97. Só quando aqui, eu bebo. Na Energia 97. Aí você dá um zóio de treino? Porque eu tô bebendo todo dia. Mentira, mentira. Safado. Falo isso aí, o Mota acredita. É, aí dá isso, problema pra mim. Ele se empolga, velho. O Ale é o tipo do integrante que toda vez que ele fala, a gente tem que assinar. Beba com moderação. Beba com moderação. Ô, mano. Diga. Mas eu hoje não vou comer com moderação, cara. Ai, nem deve, Sombra, nem deve. Inclusive, vai tá fome, né, cara? O dia que é hoje? Eu vou falar isso, velho. Nossa, nem me fala, cara. Hoje é uma quarta-feira. Quartinha, quartinha, mano. Eu tô parecendo aqueles caras que estão no deserto, velho, que estão se rastejando assim com fome, cara. Eu não tô com sede, tô com fome. Mas você não faz a dieta lá? Não, não dá uma dietazinha? Lógico, né, RG? E que dia é hoje, hein? Quartinha, quartinha. Quarta-feira? Quarta-feira é dia de Big Mac, rapaziada. Ó, dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles no pão com gergelim. É o clássico dos clássicos, é o Big Mac por apenas R$8. E se você quiser com batata e refrigerante, por apenas R$19,90. Na sexta-feira é dia de quarteirão com queijo. No sábado tem novidade, hein? É o triplo cheeseburger. Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Amanhã um outro baita clássico no McDonald's, hein? Amanhã é dia de Cheddar McMelt. Boa, mano. Boa, boa. E falar em McDonald's, quem liga aqui e fala todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Lembrando... Rapaz... Foi você que emprestou 52 milhas pro Eike pagar a porra lá da fiança dele? Emprestaram? É. O dinheiro dele tá bloqueado. É, ele não tem dinheiro. O Sombra não tinha trocado na hora. E o prazo dele é até hoje às 23h59. Depositário. Não tem nem como ninguém emprestar, né, velho? Emprestando pra ele. Imagina, quem emprestar tá lascado, mano. 52 milhas. Ô, mano, mas você disse que ele tem 900 bloqueados. Ah, tem que ir em cima de quem empresta dinheiro, empresta jatinho, tem que ir em cima de tudo. É. Que você vai achar. Acho. Velho, olha, nas próximas semanas aí, vai vir uma promoção do McDonald's aí, que com o estádio 97. Aí, na próxima semana? Ah, é, meu. Demora muito pra chegar a próxima semana? Ah, não, gente. Não tá quase aí. Pessoal lá do McDonald's, lá o time lá do Vander, brincadeira. Que é, cara tá é. Não, sério, meu. Os caras vão pirar aqui. Marquinhos. É, vai ser legal demais. Fique ligado aí, você. Se liga, Ale. Fique ligado. Fique muito ligado aí nos recados que o Mano dá, das Mac ofertas, dos clássicos do dia. Fique muito esperto aí, viu? Vocês vão curtir demais. Vai ser me legal. Me chama, irmão. Essa promoção me chama de guilhotina, porque eu vou cair matando, hein, Sombra? Então vamos pro telefone, agora é hora do momento sem parar, sem parar, 3 homens na sequência, sem parar, um jeito novo de comprar, pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja, sem parar sua vida, no seu tempo, toca as drubas. Toca as drubas. Leva o Benjamin no canto. Ai! A mão. A mão. Nossa, que absurdo essa música. Essa é a melhor. Ai, pro inferno. Esperada melhor. Essa é a que eu mais ouvi, era essa. Tá vendido, né, Alexandre? Alô? Alô? O cara não fala alô, velho. Alô, fala, alô? Véio. Responde. Aqui demorou é guilhotina, ó. Do meio de corta. Alô? Alô? Quem fala? É o Janderson. Janderson. Nossa, Janderson. Pô, até que enfim, desde a semana passada que eu falei com vocês, tô tentando ligar de novo, consegui de novo. Desde a semana passada? Ele ligou. Semana passada. Ele ligou. Ele ligou. Semana passada. Janderson. Janderson. Janderson o quê? Prado. Só isso? Só isso. Quantos anos aí, Janderson? Fala em Prado, hoje é aniversário do Flávio Prado. Fábio Prado. Fábio Prado, hoje é aniversário dele. Parabéns, Flávio. Parabéns, É lógico. Ô, velho, e quantos anos, cara? 3.9. Tá armando isso aí. 3.9, hein? Ô, 3.9? É, hoje. Tava lembrando aqui daquele jogo lá. Qual jogo, RG? Que jogo? De golfe. Golfe? É. Quanto o campo do golfe? Sei. Quantos Jaderson tem de... Ah, sensacional! Muito bom, muito bom. Sensacional! Nota 9.7. Tá bom, RG. Pô, ótimo. Ele ainda canta aleluia, velho. Tá bom. E qual que é o bairro? Jardim São Carlos. São Carlos. São Carlos, São Carlos também é uma cidade. Para que lugar do interior, é longe, velho? É, longe, é do lado é de Araraquara. É longe e é quente. É longe. Do lado de Araraquara. Duas horinhas. E só avisando. São Carlos é grande. Jardim, não é cidade pequenininha, mas não. Jardim São Carlos, que não é a cidade, é um bairro, é Zona Leste. Acertou. É nóis. São Carlos é uma cidade grande. Ah, tá aí uma prova que eu não preciso. Os caras falam, ah, o bar. Oba, Maria, raio, mais oba, que nada. Oba. Porque Jardim, sai da minha Jardim frente São Carlos que eu quero é perto da Águia de Aia ali. É isso aí. Ah, oba, Arthur Alvim. Oba, é nóis. Aquele lado, né? Ah, e o bar tá em Barcelona, vê se eu preciso do bar. Oba. Maria, mais que nada. Sai da minha frente que eu quero legal. Passar. Não, o RG errou. Você errou. Você tá é três. Você tá cinco nada, notas na um frente. Um samba como esse tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Aí vem. Maria. Oba. Desencontros do ritmo. É. Oh, isso, você não pegou ainda alguém que liga do Jaçanã, velho. E aí, meu? Você ainda não deu essa sorte. Eu acho que desde que você entrou no programa, Alê, ninguém do Jaçanã ligou. Será? Vamos rezar pra hoje alguém ligar. Será que eles estão com raiva? Não, de mim? Não sei. Ah. Oh, e o time? Palmeiras. Opa, não, Verdão. Estão com campeão. Verdão, hoje nós jogamos com o Inter, hein? E na quarta que vem com Tucumã. E sábado a Chape. Com quem? Tucumano. Eu também, Tucumano, velho. Tucumano. Eu não tô cumano ninguém. Rapaz, e aí, hein, rapaz? Hoje vai time completo, vai reserva, como é que faz? Vai misturando tudo? Eu acho que hoje o Cuca vai entrar com o time completo. Completinho hoje? Vai, porque o Inter vai vir completo. E tudo bem que é o primeiro jogo, mas ficou uma polêmica aí na TV, o pessoal falando que o Inter tem mais vitória e o caramba 4. O Inter tem mais vitória do que? Mas fazer a gente... Assim, eu acho que o Cuca vai pro time completo. Não, mas vocês acham que o Palmeiras tem que ficar poupando o jogador, cara? É, olha, mano. Se perguntar pra jogador, Domênico, falar você tá cansado, o cara faltou. É, jogador, por eles jogariam uma vez a cada 15 dias. E se você der esse boi, eles vão falar, ó, negócio é o seguinte, uma vez a cada 15 tá meio treta, pô, é melhor uma vez a cada 20. E assim por diante. Eu acho que tem que poupar, mano, mas eu acho que com o elenco, que tem, você pode colocar... Domênico, você só tem que poupar o jogador se você tiver um exame ali detectando que o cara tá com uma fadiga muscular e muito próximo de se lesionar. E esse exame também aí do CK, do lactato aí também, que mostra o desgaste muscular, você também precisa ter uma certa cautela para poder analisar, porque o atleta, é natural que quando pratica uma atividade física que seja muito intensa, esse volume aí de ácido lático no corpo aí vai estar muito alto. Eu mostrei até pro Sombra, o normal aí do exame desse aí do CPK lá, é em torno de, sei lá, 40, sei lá, vamos colocar essa base como referência. Meu exame tá em torno de 200. Isso quer dizer que eu tô próximo de uma lesão? Óbvio que não. É que eu sou um atleta de alto rendimento. Assim como eu acho que o jogador também tem que ser. E ele fala sem dar risada. Mas é verdade, é fato. Ele não ri. Mas o RG... A destruição muscular num exame desse é óbvio, porque o cara quando vai fazer esse tipo de exame, Domênico, ele não tá fazendo embasado no atleta. Ele tá fazendo de acordo, por exemplo, com a maior parte da população. É. Se você tiver com um exame desse muito alto e você for sedentário, tá na cara que tem alguma coisa errada. Agora, pro atleta que tem um desgaste físico muito grande durante as partidas, ele treina em dois períodos, ele faz uma atividade intensa também, ele faz musculação, ele faz aquele tiro curto, ele faz uma atividade pra exigir do físico, tá na cara que ele vai ter isso daí alto. Então você precisa saber detectar o que de fato é um grau muito próximo de uma lesão e o que é migué. E o jogador também é muito mal acostumado, velho. Verdade. Tá certo. Mas você não acha que o jogador prefere jogar do que treinar, mano? Ah, não tenho dúvida. Acho. Isso é fato. O jogador, ele não gosta ali. de situações dessas, como um treino, porque o treino é maçante, o treino é um saco. Mas é importante, chato, né? Mas é importante, Domênico. É importante. É a mesma coisa, você prefere fazer a locução aqui no ar ou fazer um exercício aí vocal? Não, a locução não. No ar é melhor. Mas não, é que tá. Ninguém gosta de fazer um exercício de fonoaudiologia. O Dodô faz os exercícios orais legais, velho. Ah, é, você vai bem no oral ou... Foi maldoso. Dodô? Não faz, olha, Dodô? Tem algumas moças que Opa! Olha! É, aí a gente, né? Mas eu acho que hoje o Palmeiras vai com Fernando Praz, Jean, Mina e Dudu da Silva, Zé Roberto, Felipe Melo, Tietê, Guerra, Dudu, Rafael Veiga e Borja. Eu acho que esse é o time, hein? É um time bom. O Palmeiras, ele tem elenco. Dá pra um Cuca dar uma misturada. Só que é aquele negócio, os caras que tá jogando não querem dar espaço pros caras que estão no banco. Então, da hora que se o Cuca perguntar, todo mundo que tá como titular vai falar, não, quero jogar. Chegou Elixir da vida. E você vê a diferença, né, quando o treinador tem já um certo tamanho, né, tem moral, porque o mais óbvio, o mais lógico seria o Eduardo Batista poupar alguns jogadores, os mais experientes, mais desgastados, no primeiro jogo contra a Ponte, na semifinal do Paulista. Ele não teve peito, não teve tamanho, talvez nem respaldo para isso. O Cuca já fez isso em fase decisiva da Copa do Brasil ano passado. Já. E acho que hoje ele vai tirar os tiozão, acho que não vão jogar. Não pelo cansaço de hoje. Tiozão, mas... tiozão quem? Zé Roberto, Edu Dracena e quem? Pelo menos esses dois, Felipe Dodô. Melo? Eu não me espantaria se ele tirasse o Felipe e desse um descanso para ele também, não. E acho que o Palmeiras tem... Se bem que, né, o Felipe Melo não vai poder jogar com o Atlético Tucumã. É, mas... Então acho que talvez... Joga contra a Chapecoense, né? Pode ser. Mas enfim, eu acho que ele vai rodar um pouco mais e já falou, se o Palmeiras passar de fase na Copa do Brasil, aí ele vai jogar com um time alternativo. E as passar na Copa do Brasil? É, que as prioridades são Libertadores e o Brasileiro. Tá certo. Amigão, um abraço pra você, obrigado pela audiência, viu? Calma lá. Hoje não vai estar tendo aquela promoção do ingresso. Acabei de falar. Não. Acabei de falar, velho. Já você não foi, tá ouvindo? Já foi de um ouvinte, era pra um só. Pô, tá certo? De novo. Acabei velho. De falar, você não tá ouvindo? Bom, meu filho fez aniversário ontem, eu falei pra ele que parabéns pra ele. Parabéns pra ele, mas velho, eu acabei de falar, tô falando várias vezes, né? Foi avisado desde o início do programa. Foi avisado. Muitas vezes, cara. Só não, tem velho. Um par de ingressos. Só tenho um. Um. É o do. Mas já foi? Já foi. Você não tá ouvindo o programa? Você viu quantos palmeirenses já ligaram no programa? Você não tá ouvindo o programa? Você tá vendo o Rock Story? Aí no trampo, cara, já liguei o rádio. Ah, entendi. É, então, infelizmente, velho. Como tá a relação lá do Zac e da Diana? De quem? Nada, tchau. Valeu, velho. Anderson, obrigado. Um abraço, obrigado, cara. Eu me cobrava aí de não falar na rádio. Então fala. Mandar um abraço aí pro meu primo Michel, com certeza ele tá escutando agora. Michel. Cubinho do São Carlos, famoso Fábio Castro. Ah. E toda a rapaziada aí que cola com a gente lá. Boa. Valeu. Tá bom. Valeu, beleza? Cara. Quando você estiver passando aqui pela Penha aqui, ó, do Lago Rua Guaiaúna, é só encostar no 416, num lava rápido estacionamento aí. Olha aí, ó. Terra do Sombra. Ô, véio, Sombra vai lá direto. Eu tenho aniversário amanhã lá no Ticoatira. É? É mesmo? Ah. Quem faz aniversário lá? Pô, se você conhece o meu Zé Coruja. O Zé Coruja, eu lembro do Zé Coruja. Zé Coruja, parceiro, é verdade, parceiro meu das antigas, meu aniversário lá no Ticoatira. Eu jurava que ele tinha morrido já. Não, quem morreu foi o Zé Hugo. Ah, deve ser. Você já te falei, morreu em Ibirapuera com o bumerangue. De novo essa história. Não, essa história, Lê? Esse Zé Coruja, ele é uma lenda na Penha. Você não vai acreditar nisso, né? Esse Zé Coruja é uma lenda na Penha, porque foi até objeto de estudo, né? Ele consegue virar a cabeça. 1360 graus. Tá maluco. Não, sério, dá a impressão que o cara, meu, ele não tem nem. Não tem nem ligamentos aqui, é impressionante, cara. Ele é a Samara, né? Parece a Samara. Parece Carrie, a estranha. Ele era auxiliar. Ele era auxiliar do cara que jogava o bumerangue. Bumerangue, é isso? Ale, eu tinha um amigo meu com 12, 13 anos. Na época, o pai dele trouxe dos Estados Unidos. Não acredita isso? Então, entrou no Google e vai ser mentira. Trouxe um bumerangue, a gente tava junto. Aquele stop que não tinha, ninguém tinha isso aqui. Vamos uma sexta-feira à tarde no Ibirapuera, no parque. Era madeira naval. Ele foi jogar, o Zé Hugo, meu amigo, jogou o bumerangue, não tinha mãe. Né? Eles bumerangão profissional. Bumerangão. Voltou. Na cara. Não. Meu. Pegou na jugular. Nossa. Que é 13 anos. Se você entrar no Google e botar lá bumerangue, isso é o Hugo Ibirapuera, aparece. Bumerangue ou ceifador. Ou ceifador. Você vê que nessas horas vale a pena ser o Mota, né? Por quê? Porque o bumerangue nunca ia pegar no pescoço do Mota, ele não tem. Ah! Jorrada agora também. Nossa. No mais que sangue. E a troca de olhar? Janderson, um abraço, cara. Valeu, boa noite. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tá bom trabalho pra vocês aí. Valeu, alô, fera. Segundo ouvinte no momento sem parar. Sem parar, ainda mais fácil. Agora você encontra em displays e totens. Sem parar, sua vida. No seu tempo, toca, Asdrubal. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Oi. Vem, Benjamin, vem dar pra mim. Dançando e rodando. Oi. Essa é a melhor mesmo, né? É, mas tem uma vez que eu entrei na Jabari que foi quase isso que o pessoal cantava pra mim. Imagina. Era parecido, mas tinha uma mudança, uma pouca coisa que mudava lá. Alô, quem fala? Oi, calma. Porra. Calma. Calma. O Ala. É. Lembra do Golias, mano? Dá fala! Uma... Fala, meu velho! Bola de Golias? Consegui, baralho! Louco! Nome completo? Maurício de Oliveira. Maurício de Oliveira, só isso? Só isso. Quantos anos, Mauricião? 3.9. Maurício. Mauricião. Deixa a Guilaudinha saber disso aí. Agora você vai ser papai, tá? É. Cachorro. É uma forma de tratar. Vocês não têm isso, mas eu tenho. É uma forma de manter um carinho com um ouvinte que eu gosto tanto. Mas esse carinho que você tem, ninguém tem. Ah, é o ouvinte falando. Chupa aí seus trouxa. Pode falar. Fala que eles merecem. Chupa toda a cambada aí, então. Chupa, seus Ante. Chupa, Ante. Cambada de Ante. Maurício, e aí, velho? Quantos anos? 3.9, Dodô. RG, hoje, quarta-feira, 3.9. Depois desse tratamento? Depois, aí, aí. Maurício se sentiu bonrício, velho. Depois desse tratamento aí. Bom. Zero? Zero? Zero. Nossa, para, é bom, mal. Zero? Bom, mal. É, então, você viu, velho? O computador tá devagar. Ah, mas não tomou a dele ainda, velho. Você tá louco. Meu Deus. É isso mesmo. Eu, hein? Baixou a nota, hein? Porra. A média baixou. Tá louco. É isso. E qual que é o bairro aí? Vai subir a escada do Pico do Jaraguá. Eu sou seu vizinho, Dodô. Casa Verde Alta. Caça Verde Alta. Mauricião e é vizinho. Ah! Você já foi levar açúcar pra ele lá? Nós, não tem. Tá pegando ainda, velho. Já foi levar açúcar pro Dodô? Não. É, bateu na porta de cueca. Tá saindo do armário, hein, Dodô? Nós estamos pegando outras mulheres. Ah! RG, você já bateu na porta de cueca? E estamos pegando mesmo. Já, RG? Eu tô com a campainha da vizinha. E aí, Casa Verde lá? Não. Já falou, né? Eu morei, não sei se você conhece, Dudu, sei que você conhece muito. Eu morei numa rua chamada Jaboatão. Não, ali é mais pra cá. Morei, trabalhei na Zilda ali. Conhece? Então, a rua Zilda é pertinho da Joaquim Afonso. Trabalhei ali também, muitos anos, morei na Jaboatão e trabalhava na Zilda. Tinha a bicicletaria da Zilda ali, nossa, lembra? Faz tempo, hein, Dudu? Ouro faz tempo. Pô, acho que continua, não continua? Zanola, é isso? Zanola. Continua o Zanola, não? Verde, mas continua ou não? Quer dizer que a Zilda pedalava? Continua, do lado Zanola. Fala em Zanola, um abraço pro meu amigo Zola, grande corintiano Zola. Zola é corintiano fanático. Mano, você não come esse negócio, esse tal de Zanola aí? Com açaí. Granola. Ah, sensacional! Boa, agora eu quero ver. Isso foi bom, hein? Meu Deus do céu. Mas não tem. Vamos ver. Recuperou. Não virou moda esse negócio em São Paulo? Zanola. E qual que é o time aí? É Corinthians, Dodô. Ah, Coringão, mano. Coringão. Casa Verde, né? Casa Verde. Não tem não. Ô, amigão. Corinthians, mano. É nós, velho. É nós, tudo nosso. Inclusive o Coringão já foi campeão paulista esse ano. Tá indo na direção da Sul-Americana também pra buscar o título. Mas o bagulho é o seguinte, domingo que vem teremos aí Corinthians e Vitória jogando lá na Fonte Nova, porque o Barradão tá em obras. E aí, mano, Coringão ganha lá? Recupera o tropeço que teve contra a Chapé no primeiro jogo? 1-0, gol do Cristiano Romero. Aí, mano, aí. Aí, Ale, não adianta você pregar contra o cara, mano, porque a torcida gosta do Romero, mano. A Vitória eu acredito, o gol é que vai ser mais difícil, hein? Mas o Romero contra o Inter lá meteu uma caixa, mano. É, deu uma confusão isso aí na transmissão, inclusive. Deu, né? Mas, ô, amigão, Fala assim. Põe no DVD, põe no DVD, então é isso mesmo, boa. O negócio é o seguinte, um abraço pro Vilani, que é nóis. É, Coringão aí, cara. Tamo aí trazendo aí alguns jogadores. O primeiro que tá chegando aí é o nosso querido Cleison, atacante da Ponte Preta. Fez um bom campeonato paulista. Você acompanhou o jogador? Você gostou do que ele apresentou no Paulistão? É, vamos ver quando vestir a camisa pesada, né? Aí que tem que ver, né, mano? É, cara, porque vestir a camisa do Corinthians, mano, não adianta o cara ser um bom lutador, porque agora ele vai ter que vestir uma armadura, mano. A camisa pesa 200 quilos, não é então, qualquer um. Agora não é qualquer um que veste o bagulho. Vai ver dura. É, por isso que o Romero é tão duro assim, né? Ah, porque é verdade, velho. Não é qualquer um que veste a camisa essa jogada. Vai pegando a espada, né? Petecando a bola. É treta, mano. Porque olha pra cima, tem a Fiel, velho. Olha pro banco, tem o Carilli, que é o novo Tite. É embaçado, velho. É embaçado. Nossa. Então o cara precisa ter... Além de ter a qualidade, precisa ter personalidade. Porque senão o maluco não deita, véio. Não. Amigão, o Corinthians, ele tá atrás de um zagueiro também, cara. É, inclusive... Mano, agora esse Cicinho aí que estão falando, lamentável, hein, mano? Você não gosta do Cicinho? Ah, não dá não, pelo amor de Deus. Mas é aquele que jogou no Santos, jogou na Ponte, não é aquele passou outro, pelo Santos. Se fosse do São Paulo, era bom. É, esse aí passou pelo Santos. Era, né? É, era, e era. Esse aí não marca nem consulta, né? O Cicinho, o São Paulo jogou muita bola. Como é que era o recado do Cicinho no celular, você lembra bem, Jô? Você ligou para o Cicinho. E aí no dia que eu entrevistei ele, mostrei um mês e pouco atrás, ele falou, pô, se o Rogério Ceni me ligar hoje... Eu não deixava na secretária de jeito nenhum, eu atendia na hora. Mas Cicinho na primeira passagem, né? Cicinho da segunda no São Paulo, já é. Ele falou que se arrependeu de Cicinho fazer isso. Cicinho teve problema com bebida, né? É. Arco. Bebeu demais. Arco. Aí agora ele virou evangélico. Ah, mas ele mandou mal naquele bagulho da tatuagem que ele falou bobeira, lá. Né? Mandou mal demais. O que ele falou? Ah, que ele falou que a tatuagem é coisa do capeta, mano. Ele fazia bêbado e se arrependeu de ter feito. Ele tava fazendo um programa comigo, ele olhou pro monitor e falou, caramba, olha o que eu fiz. Eu falei, o que você tá falando? Do nada. Ele falou, pô, como é que eu tenho coragem de fechar um braço cheio de tatuagem? Imagina eu com 60 anos com esses negócios aqui. Porque com 60 anos, fazer um negócio desse. Com 60 anos, o menor problema que você vai ter é a tatuagem no braço, velho. Então. Todo carimbado, parece um cheque devolvido. Ah. E ele falou. Mas também... ele foi feliz ali. Foi cheio feliz. De alínea, né? É, ele falou, mas que... ele tem o direito dele se criticar. Não, mas... Lógico. E ele não explicou... critica a tatuagem, velho. O Sombra explicou lá no Beija também. Falou que ele tomou 15 caipirinha, 10 cerveja, sei quantas vodkas. Aí ele viu Jesus. Ah. Quando eu tomei essa quantidade de álcool, eu não só vi como abracei o capeta. Nossa. Depois acordei com ela, né? Uhum. Mas ele viu Jesus e a partir dali que ele... E aí desencapetou. Bem nunca, né, Ale? É. Mas, ô amigão. Fala aí, mano. Coringão, na sua avaliação, você acha que o Campeonato Paulista foi o único título do ano? Ou você entende que essa Sul-Americana também tá com cheiro que o Corinthians possa vencer também? Ixi, pra ser bem sincero, mano, eu acho que não dá não, hein, velho. Eu acho que o time é muito, muito limitado, cara. Oh, nada como um ouvinte inteligente. É, cara. Verdade. Mas, por exemplo, por ser um formato Copa, você não acha que isso dá forças aí pra que um time como o Corinthians possa chegar? É, então, vai nesse tropeço aí, 1-0, batalhado, suado, mas, né, não sei, meio difícil, hein, sei não. Eu falei até pro meu cunhado, corintiano também, a gente tava conversando, eu falei, meu, não se ilude não com o Campeonato Paulista, porque tira uma base pelo time do Rio, meu. Nossa, formação do padrinho. Carioca e depois briga pra não cair, cara. Família. Família. Ah, o time é bom, o elenco é que tem carências, né, mas o time de 1 a 10... Não, taticamente o time... Os 11... Os 10, né? Vamos dos 10, vai. Não vamos forçar. Não, Romero, não. Romero. Quem é? É Romero e mais 10, Fio. Ah, lá. Ah. O Fio. Aí, viu? Viu, Fio? O Fio. Agora o maluco tá deitado na Ale. Deitou, hein, Ale. Ô, amigão, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Valeu aí por participar do momento. Deixa eu fazer os merchan aí. Faz aí, claro. Faça. Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa. Você ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Boa. E todo dia de clássico no McDonald's. Ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Tá cheio de McDonald's aí na Zona Norte, hein? Pô, tem uma se tem. Alô? Boa. Um abraço pra você, obrigado pela audiência. Tá, e como eu faço pra pegar esse voucher aí? Você vem até a rádio. O voucher. 3 dias úteis, você tem quinta, olha, sexta e segunda. Horário das 9 da manhã às 5 da tarde. Se você não puder vir, você manda alguém vir trazendo o seu RG. Não, não. Tá? O seu, viu? É, né? Não, seu, nosso, não, é. Tá bom? Tá bom, qual é o endereço, Avenida Paulista, 1439. Nono andar. Quando abrir o elevador, você sai. Ao lado do quartinho do Domênico. Que isso? Beleza. Domênico é também. Fera, hein, meu? Obrigado. O cara tá desde manhã aí até o final do dia. É que a mulher não quer mais ele em casa. Cara, é bom mesmo. Não quer. É, mas tem participação na rádio, tem que estar mesmo. Os olhos do dono engordam o porquinho. Ah, verdade. Antes tivesse. Quem vazou isso pra você? Antes tivesse. É o informante do Alê? Não posso falar. Ah, fontes, ah, é? Dá sua fonte aí, não mano. Não posso falar as minhas fontes. É o informante do Alê, isso. É, mas não estão depositando lá na casa. Tchau, Maurício. Valeu, um abraço. Valeu, e na Suíça. Um abraço, irmão. Valeu. Muito menos aí. Valeu, cara. Vamos lá. Vamos lá, mais um ouvinte no momento sem parar. Sem parar, você pega, paga no caixa, ativa e sai usando. Sem parar, sua vida no seu tempo. Toca, Asdrúbal! Cara, inferno, você é essa música aí. Ah, não, mano, é legal, vai. Não, mas, vai. Isso foi uma época muito legal, né, cara? Foi. Uma época muito legal, cara. Tem muita gente que não sabe dessas músicas. Eu lembro disso aí quando a gente foi fazer o programa do Banco Real ali em 2002. Foi antes? Não, eu sei, mas foi logo ali. Essas músicas vieram bem perto daquela época. 2001, porque 2002. Eu lembro que quando a gente foi no Banco Real fazer na Copa... Foi 2002, né? Todo mundo cantava. Lembra, galera? Tudo cantava, sim, cara. Uma das minhas maiores emoções, cara, ter a oportunidade de conviver ali por aqueles... Uma horinha ali com o Osmar Santos. É, mas pra eles não foi legal, não, eles falaram. Ah, pra eles não, mas pra nós foi. Barbaridade, hein? 15 anos aqui. Osmar Santos. Faz 15 anos que aconteceu aquilo. E aí, 15 anos. Ah, e lá foi né? Também tem aquele... Tem alguma coisa errada, né? Hein? Lá foi também aquele do Silvio Santos lá, o que falava... Lombardi. Né? Lombardi, que já foi no céu. Foi. Falar em Silvio Santos... Oi, já agora, me chamou? RG. Me chamou ela. 19:30 defende lá. Então, tá, já entrando em campo, vai começar o jogo. Quem joga? Santos Strongest. Com um detalhe. Vamos dar uma gorada aqui. Atenção, Santos. Ricardo Oliveira no banco. Sim, começa com o Ricardão no banco. O Ricardo Oliveira é teu parente, Ale? Não. Ah, mas é óbvio que o Ricardo Oliveira tem que estar no campo. O Ricardo Oliveira foi visto no banco, mano. Presta atenção. No banco, então. É verdade. Banco, eu falei o quê? Vamos que for no campo. Não, não, perdão. É óbvio que ele tem que estar no banco. O Ricardo Oliveira, ele foi vestir o meião e já começou a sair sangue do nariz. O Ricardo Oliveira não tem mais 18, né, Ale? Tá cheio de tubo de oxigênio. Escalação lá, do Santos Futebol Clube: Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Kleber Reis e Copete, lateral esquerdo. Copete na esquerda. Do Kleber Reis. Leandro Donizete, Renato e Lucas Lima. Vitor Bueno, Vladimir Hernandes e Bruno Henrique. Ó, se trouxer um empatezinho, tá bom. Tirou o jogador, mais pesado, que é o Ricardo. Hoje ou amanhã, o Santos? É agora. É agora, 7:30. Tirou o jogador mais pesado, que é o Ricardo Oliveira. Não é pesado em termos. Mais veinho, né? É verdade. Botou o moleque lá, o... Vladimir pelo lado e o Bruno Henrique de centroavante. Então. Vladimir. Vamos ver o Copete, né, velho? Nossa. Na lateral, hein? Hoje, gente, né? 9:30? Domênico. Gente do céu. 19:30 é agora. 19:30. Alô? Alô? Ele tá esquecendo o Santos toda hora. Por que alô? Isso? Alô? Acho que o Santos tá preocupado com o Benjamin. É o quem? É o Fernando. Fernando do quê? Não falei na maldade. Fernando Costa. Fernando Costa, o ouvinte que todo mundo gosta. Você gosta? Ah, já tem até slogan. Arrumei slogan pra você. E quantos anos? 37, RG. 3 pontos. Dependendo do time dele, pode dar uma rima boa. É. Tudo nós, RG. 37. 37? É. É esse aí, é o de frente ou de costa, né, velho? Ah, só agora, muito vai. Boa. Aí agora, quero ver. Vai, cara. 5.1. 5.1. É uma bebidinha lá. Desculpa, não tem nada a ver com... Olha, valeu, Sombra. Tem nada a ver com o puxador. Com a caninha. Nada a ver. É irmão dele. Ele protege porque é irmão dele. Nada, meu irmão faz coisa mais útil do que isso aqui. É, eu sei. Nas horas vagas ele faz isso aí. Ô, meu velho bairro. Seu irmão só não é tão escroto quanto você. Quero ver. Quero ver mesmo. Vai, quero ver. Parada 15 de novembro. Ah, olha, quero ver. Não, vou falar igual pra você. Aliás, que fim levou o 15 de novembro? Ele tinha até um presidente que era emblemático, né? Segunda divisão. Era o Ripoli, como que era? É. Era o Alfredo Ripoli. Segunda divisão. Era. Não era? Era, não era. Era porque morreu? Jogou inclusive com a portuguesa agora recentemente. Já tá matando aí o pessoal, Sombra. Não, baixinho gosta, velho. Sabe que o Sombra não deixa eu responder pra matar os outros? Baixinho gosta de matar os caras. Mas responde. Bom, mas a parada 15 de novembro aí é nós, porque ali é Itaquera, Guaianazes, por ali. Você é embaçado, né, já? Eu sou, velho. Só apertar o desembaçador, eu desembaço. Que tá aí uma prova que eu não preciso do bar. É. Há um folclore. Ah, é o bar, não é o bar, sou mas eu. O bar não tá no WhatsApp aí, não? Ah, é, tá. Realmente, o bar tá em Barcelona. O bar tá em Barcelona. Preocupado com nós. Pensando em mim. É. Essa hora em Barcelona deve ser 00h30. Tá nem aí com nós. Tá andando pra você aí. Falou do 15 de novembro de Jaú ou 15 de novembro Piracicaba. De Piracicaba? Piracicaba. Jogou Jaluza, não jogou? 15 de Jaú que deu alguns jogadores pro Corinthians, lembra? A Wilson Mano, aquele Edivaldo. 15 de Jaú foi o Wilson Mano. E o Edivaldo, aquele loirão zagueiro ruim. O RG vai esquecer do Marola, que era do 15 grande de Jaú. Grande Marola Júnior. Grande Marola, Marolinha. Barcelona é 1h da manhã. O 15 de Piracicaba deu Pianelli ao São Paulo. Fala aí, Marola. O Doriva também não deu? O Bagora deve estar salgando. O Doriva jogou no 15, não foi? Quando o dono da TAM comprou, lembra? Acho que sim. Fala aí, em Marola, o Mineirinho ganhou a etapa do Brasil no surf. Ganhou, muito legal. Oh, legal, hein? Mineirinho. E o Mineiro ganhar a etapa de surf é complicado, né? É sinal que o cara é bom, né, velho? Então. Que time você torce, amigo? É tudo nosso, mano. Itaquera é o quê? O Parada 15, Benjamin. É Esporte Clube Corinthians Palmeiras. Itaquera tem que ser Corinthians, velho. Olha, tudo que essa cor é de tudo nosso, mas compra por elas, hein? Não toma na mão grande, não, hein? O que você tá querendo insinuar? O que você tá querendo insinuar, Marreco? Tem que pagar o telhado. A gente, quando quer as coisas, tem que pagar por elas, né? Tudo nosso, é. Ué, mas... Vai na manha aí, é. Esse rótulo que a Zona Leste aí é tomada de corintianos... Que jogo você tá vendo aí? Do Santos. Agora, ao vivo? É, TV Brasil aqui. De novo Brasil. Ele tá fazendo isso com o Santos. Ah, né? eu não tô enxergando, só falei que jogo que é. Mas qual é o time que ele gosta? Que o jogo do Santos qual era... Qual é o time que ele gosta? Antes de a gente falar, achar que o jogo do Santos era amanhã, 9h30. O tablet, não, só se chamando calor aqui, ó. Qual? Flamengo, Fluminense. Eu tô achando uma vergonha. Mano, depois você fala que não assiste o jogo do outro time, né, mano? Não, mas não tô vendo, é que o Domenico pediu pra ver aqui. Ele tá sem a senha lá do pay-per-view, ele tá vendo no meu tablet aqui. Mas eu tô trocando ideia contigo, não tô nem vendo o jogo. Você acha que eu vou ficar torcendo contra o Santos? Eu não sou imagina. Não sou imagina. Que isso. E o Santos já classificou, imagina. Né, velho? Último jogo do Santos é na Vila, aí o Santos vai avançar. O Zante tá torcendo, mas não tem jeito. O único brasileiro que eu acho que sentou na salsicha aí foi o Atlético Paranaense. Que o Chapecoense também, né? Não, mas o Chapecoense é bonito, Chapecoense, né? Cara, mas é legal, vai. Cara, liga o rádio, agora foi o único clube que sentou na salsicha. Quem não senta, né, Ale? Eu? Não, falei que ele senta. Tá sentando aí? Não, eu não tenho essa aí. O seu cabelo é de salsicha. O pessoal lá na ESPN sabe que você senta? Não, senta. Isso é que o pessoal não liga muito, sei lá, né, velho? Na sua vida particular. Papo PC ali. Se defende, meu. Não, isso aí não é, que eu tenho muita... Olha lá, obrigado, irmão. É, mas e esse cabelo cor de salsicha? Eu tenho personalidade, eu faço xixi cruzado com tranquilidade, não tem? Só esse cabelinho aqui tá complicado, hein, meu? Aí. É, cor de água de salsicha o cabelo dele. Se você quer fazer um degradê, não vai adiantar isso aí. A mulher dele aproveita a água da salsicha e pinta o cabelo dele. Isso, é. Ô, amigão. Você tá meio nervosa, pô? Ô, amigão. Oi. Coringão e Vitória agora, hein, mano? Domingo que vem... Por isso tropeçou o primeiro jogo, acabamos cedendo o empate para a Chapecoense para fazer a nossa boa ação do final de semana. Mas agora o Coringão vai ter que buscar a vitória jogando lá na Bahia, hein, mano? É, eu concordo muito com a Lê aí, viu? Desculpa, mano, você fala umas bobagens aí. Nossa! Eu concordo muito com a Lê aí e com o Benja. Porque eu concordo com ele, que jogo fora, fora tem que colocar o Romero. Agora, o Benja não critica o Romero. Não, tem que colocar o Clássico, tem que colocar o Léo Jabá pra machucar o cara, né? É isso. No momento defensivo, Clayson. O Romero funciona bem, ele ajuda bastante. Mas quando tem que machucar o adversário... Ah, não dá. Aí não dá, porque ele machuca já a bola, né? Não dá pra machucar os dois. Desculpa, Alê, interromper. O gol que ele fez na... Eu gosto do Romero. Eu também. Mas o gol que ele fez na final, meu, é só ele virar um pouco o pé, ele ia meter a bola no canto. Ele meteu a bola no meio. É. Ainda bem que sobrou e ele fez o gol. De carrinho, ele gosta de fazer gol de carrinho. Né? Como assim? É, não dá. Outra coisa que eu queria pedir pra vocês aí, viu, ô Sombra? É. Eu queria saber tem se gol. Tem algum fisiologista aí no... Tem gol, hein? Já começou a Peraí, amigo. Tem gol. Gol de quem, Domênico? O The Strongest, mas deu impedimento. Ah, então não foi gol. É, mas acabou de levantar. Então não tem gol. Chupa o Zante. Então não tem. Chupa o Zante. Mas RG fez cocô mole. O Zante estão torcendo. Ah, torcendo agora o jogo? Ah, não. De novo agora. Ele tá falando isso, RG. Na bola, Leo. Não alimenta isso. Meu. Agora quem dá bola é o Santos. Mas fala aí, amigo. É o novo que campeão. Você vamos se informar, né, Dudu? Fala, Fernando. O Mano fala um monte de bobagem. Mas ele levantou depois. De verdade. Tem que jogar de segunda, quarta e sexta, tal, tudo. Isso. O Paulo Muzi, é Paulo Muzi que vai aí, né? Aí você não sabe nem o nome do cara, velho. É Muzi, grande Muzi. Pra você comprar a tese e a ideia, você tem que saber o nome do cara, é o Muzi. Ô, Sobra, pega um fisiologista, leva aí pro programa e cala a boca do Mano aí. Pra deu a deitada agora. É, mas ele já veio duas vezes aqui, não conseguiu. Ô, cidadão, eu posso falar na prática, velho, que você é sedentário, mano. Você tem essa barriguinha de cocô aí, velho. Ô, juizão! Não é verdade, velho. Eu posso falar com experiência própria. Eu sou um atleta, eu posso falar. Não é que eu tô falando da boca pra fora. Se eu te mostrar meu exame do CPK, você vai ver que tá alto também. Assim como a maior parte dos atletas. Não, mas eu treino todo dia de forma exaustiva. Porque eu sou um atleta de alto rendimento. Que hora que você levanta, mano, pra treinar? Geralmente aí umas 15 pra 7. Você tá treinando pra ser homem bomba, só tem uma chance. Isso aqui é genética, velho. Isso aqui é genética. Agora, você é baba ovo de jogador, velho? Os caras ganhando 500 pau por mês aí, os caras jogam de quarta e domingo, você tá achando que é ruim? O ruim, velho, é ganhar um salário mínimo e encher laje pra sustentar 12 filhos. Isso é ruim. Não, concorda não. Você tava me criticando, agora você vai ter que ouvir. O bagulho é o seguinte. Você tá passando pano pros caras, tá com dozinha dos malucos que ganha 300, 400, 500 pau por mês pra jogar duas vezes bola por semana. Os caras na várzea jogam de domingo de manhã, 11 horas, os caras não estão nem aí. E corre por amor, velho. Agora os caras ficam, ai, é desumano jogar às 11 da manhã, porque eu tenho que acordar às 8 horas pra comer macarrão. Velho, no Haiti, se você jogar um prato de macarrão meia-noite, uma hora da manhã, 5 da tarde, os caras vão se estapear pra comer o bagulho. Então, velho, você tá passando para, muito paninho pra jogador, mano. Você é mó louco, mano. Tá assim. Fernando, chegou sua hora. Você é mó louco. É o seguinte, não tô desrespeitando ninguém. Só que assim, meu, não dá pra. Eu acho que o jogador, com a velocidade que tá o jogo hoje. O jogador tá num tempo de pausa. Depois tem que dar um pique, pula, trombada. Eu acho que não dá pra jogar toda semana, segunda e quarta. Perfeito. Agora, separar aí no mês, uma semana, segunda e duas semanas no mês, segunda e quarta, eu até concordo. Só que eu tô pedindo ao Sombra, pede o fisiologista aí pra explicar pro Mano aí que alto rendimento, o quê? Véi, que vocês vão ficar com essas tesezinhas teóricas. Eu sou prático, é que vocês gostam de ficar babando ovo pra jogador. Um cara que ganha 500 pau por jogo, mano, por jogo não, por mês, faz aí uma divisão, se ele jogar 8 jogos por mês, divide aí por 500 pau, que é o salário do cara, vê quanto que dá. Tá de brincadeira, velho. Mano, esses dias eu tava assistindo a ESPN lá com o Quesada, com o pessoal. Ele falou que aqui no Brasil tá ESPN, jogando. Você tá bem, velho. ESPN, né? Tá certo. Tá certo. Fernando, tchau. Aqui no Brasil você joga quase 70 partidas por ano. 70, legal. Muito mais, viu? E você tá com dó, né? Mas joga muito mais. Joga muito mais que nos outros lugares. O Fernando tem razão. Tchau, Fernando. Então faz o seguinte, fala, não quero jogar no futebol brasileiro. Não joga. Quer fazer o quê? Eu quero fazer os Nerjão aí. Que Nerjão. Nerjão. Solete. Nerjão. Faz o Nerjão. Foi bem. Nerjão, velho. Então vamos lá. Vamos deixar ele fazer, gente. Vamos lá. Vamos deixar ele fazer o Nerjão. Todo dia de clássico no McDonald's. Parabéns. Você ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Beleza. A do... Bozano. Tá bravo comigo, só Bozano me garante. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção. E diversão? E diversão. Aê, rapaz. Ganhou. Eu queria mandar uns abraços aí. Pode ser? Vai. Escolhe os 3 melhores, vai lá. Vamos lá, eu queria mandar um brabá pro pessoal da Academia do Tatuapé, que nós somos campeão esse ano. Eu toco tamborim lá. Dois. Queria mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai, pro meu filho, pra minha esposa. Ah, passou. Eu queria mandar um abraço pra Leandro de Itaquera e pro pessoal da Dom Bosco. Queria mandar o pessoal lá. Caraca. Da Prime, usar o pessoal do CQMR lá. Nossa, da Ingratel lá. Boa. E pra toda a nação corintiana aqui de Itaquera. Versão brasileira. Tá bom. Falou, cara. Ô, Benja. Oba. Mano, gosto muito de você lá na Fox. Na Vox. Valeu. Na Vox. falar que nem o Capitão Nascimento, você caiu pra cima, né? Ah, ainda bem, né? Graças a Deus. Valeu. Obrigado, mano. Safada, caiu pra cima. Valeu, velho, é nóis. Falou, tchau. Amigo, valeu. Fala mais pra mudar. Esse foi o Momento Sem Parar, é isso aí, Momento Sem Parar, pessoal. Hoje eu quero contar uma novidade bacana pra vocês. Você sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays. É isso mesmo. Você pega a embalagem no display do Sem Parar, paga no caixa, ativa e pronto. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Pensa só. Você pega, paga e ativa aonde quer que você esteja. Não precisa preencher os dados ali na hora, não. Com a embalagem em mãos, você consegue ativar o seu Sem Parar pela internet ou pelo telefone. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. É, esse foi o Momento Sem Parar aqui no Estádio 97. O Estádio 97, que também tem o oferecimento de Bozano. É, meu amigo Sombra. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar o pênalti decisivo no futebol com os amigos? Sim! Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Sim! Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Sim! Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Vai te dar muito. Vai te dar muito mais proteção. Você que às vezes fica transpirando por causa do estresse, você que fica aí às vezes nervoso, começa a ficar com aquela suvaqueira, velho. Se você usar esse desodorante, isso jamais acontecerá com você. Tá solucionado os seus problemas, tá legal? Usa mesmo que é top. E ó, nesse mês, quem ligar aqui no Estádio 97 dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva pra casa um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, tá legal? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Legal, Estádio 97 também no oferecimento da ESEG, formando o melhor em você. Oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Temos mensagens através do nosso WhatsApp. Boa noite, galera do Estádio 97. Aqui quem fala é Roberto da Bela Vista. Me respondam uma pergunta. Qual a maior polêmica do futebol brasileiro? O Mundial do Corinthians de 2000, o Mundial do Palmeiras de 51 ou o famoso Campeonato Brasileiro de 87? Um abraço. Bacana, do Corinthians não tem polêmica nenhuma. Basta entrar no site da FIFA lá e averiguar. No Palmeiras também não tem. No Corinthians não tem polêmica nenhuma. É só conhecer a história. O do Corinthians tá ali, patenteado, registrado, bonitinho. Se entrar agora lá, você consegue dar um print, você, checa lá. Você tá acabou com o Ale agora. Você, né? Decide, Sombra. Ah, eu acho que os três são uma verdadeira bagunça, viu, velho? É. Eu acho que o legal é jogar contra o vice da Champions League e falar que é mundial. Os três são uma verdadeira bagunça. Mas, parafraseando você, vai lá no saque, arroba FIFA. É, mas aí é uma estranha bagunça. Você deveria colocar teu time no balaio também. Não. Mas deveria colocar teu time no balaio, João. Não tem. Isso aí é só uma coisa. Tem uma outra polêmica que ele não falou. Qual? O negócio da segunda divisão de São Paulo lá. E sempre dá polêmica aqui. Acabou o programa. Não, não é acabou, mas não é polêmica? Já que ele falou de polêmicas, tem polêmica. E o cara deve ser São Paulino, então coloca no balaio também aí. Por que não seria santista? Também, tem polêmica. Não, tem polêmica. Por que não seria santista? Não é, não. E já começou a arbitragem, fazer Bruno, operação já, hein? Bruno Henrique, pênalti no pênalti no Hernandes e não deram, hein? Aquele pênalti pareceu mesmo, mas começou. Eu tive que olhar de novo. Já reprisou. Ah, é? Foi. Quem que tá jogando? Não pode parecer Santos, tem Strongest que são. Mas já começou? Mais tempo. Aí não. 14 minutos. Ser é outra. É, mas foi, viu? Não é porque o cara tá lá na foto, no sítio, que o cara tá. Vocês vão continuar alimentando o macaquinho, é isso? Não, não. Ah, é porque... Ah, não, é porque eu acho um desrespeito que ele tá fazendo, só isso. Então, mas, só não alimentar. É mais só mensagens isso. No nosso WhatsApp, é oferecimento de Nissan. Façam test drive, porque quem testa compra Nissan. Fala, galera do estádio, boa noite. Aqui é o Jefferson, flamenguista de São Mateus. Deixa eu falar. Boa noite. Aí, Sombra, você viu a reportagem que tava tendo aí do SBT e passou o Rogério Ceni atrás da repórter aí, falando assim, sua besta. Bela da matéria, né? Bela reportagem. Imitando o Impretzel. Cara, desculpa, bicho. Não vi, velho. Eu não vi, meu. Eu não vi. O SBT na minha casa sumiu lá. Não tem mais. Viu, sumiu. Comprar mas TV olha, no... você pode comprar. Olha só, perdão, se você quiser Santos, comprar. Se você quiser comprar, vir o SBT na sua casa. O que faz, senhor? É não só o SBT, é a Rede TV também, não é verdade? E a Rede Record, você compra uma anteninha Record. Que vende lá na Santa Efigênia. Baratinho, é uma anteninha, é muito barato, viu? Tem lugares que você vai conseguir comprar por R$39, outros por R$49. Você consegue comprar essa anteninha e é fácil de colocar. E aí você esperta atrás da televisão e tem um imãzinho. É o imãzinho, você coloca o imãzinho. Com o imã? Com o imã. E você gruda em qualquer lugar. É muito fácil você assistir o SBT. Que revés, hein? Aí, rapaziada, meu nome é Ricardo, ex-marido São Bernardo do Campo, palmeirense. Dodô, abração. Nice. Queria dizer aí que o filho do Aguinaldinho com a Domênica, quando ele tomar os tapinhas no bumbum, ao invés de chorar, ele vai fazer... Chupa, mano. Ah, pro inferno. Aí vai chamar tua mãe, cara. Ah, chama, chama, vai chamar. Não, como é que ele faz? Como é que ele faz? Ah, mamãe, vai mamãe, mamãe, vem amamentar. Aí vai amamentar essa. Aí, Domingo. Marmita do Aguinaldinho. Toma um cartão amarelo aí pra você. Amarelo, tomou um amarelinho. Só? Tomou um amarelinho. Igual a mãe. Amarelinho que me lembra de seleção brasileira. Boa. Seleção brasileira que me lembra de Copa do Mundo. Olha aí. Boa. Muita gente ontem já ouviu esse recado, o pessoal ficou atiçado. Se você não viu ontem, vai hoje de novo. Presta atenção, rapaz. Tamo aí, há pouco aí, há um ano da próxima Copa, né, do Mundo, né? Mas a Estela Barros, que tem mais de 40 anos em Copa do Mundo, preste atenção, a Estela Barros já está com os pacotes da Copa do Mundo à venda. Então, olha, esse recado é para você que é aficionado por Copa do Mundo, você que é apaixonado por seleção brasileira, você que tem aquele sonho, fala, um dia eu vou acompanhar uma Copa do Mundo no local, né? Vou viajar, né? Porque teve no Brasil, aí, óbvio, véio. Você que é brasileiro, teve aqui. Não, vou viajar para acompanhar a seleção brasileira numa Copa do Mundo, informação. Né? O que foi, Domênico? Não, não, já pode falar, tem informação aqui. Ah, daqui a pouco, daqui é gol? Gol de quem? Não, não é gol. Ah, então não é informação. Tem punição pro Palmeiras aqui. Ah, então já, atenção palmeirense, já já. Fiquem ligados. Fiquem ligados aqui no Estádio 97, porque agora nós estamos falando de Copa do Mundo, gente, atenção. Copa do Mundo vai ser na Rússia. E a Estela Barros, ela tem mais de 40 anos de tradição em levar os seus clientes, levar os brasileiros às Copas de todos os lugares, né? E os pacotes já foram montados pela Estela Barros. E são pacotes modulares, viu, RG? É muito interessante. Você fala assim, olha, eu não tenho a disponibilidade de ficar um mês fora, né? Lógico. Olha, tem pacote até para quem vê o único jogo de primeira fase. Aí, legal. Tem pacote para quem só quer ver semifinal e final. Legal. São extremamente modulares. Então você que quer viajar para a Copa, assistir a Copa do Mundo na Rússia, tem um endereço que eu te garanto é credibilidade total para você adquirir. Boa. É Estela Barros, cara. Logística, traslados para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde vão acontecer. Guias brasileiros desde a saída do grupo no Brasil e os guias russos falando em português. Isso é importante, hein, velho? As hospedagens serão nas duas principais cidades-sede, Moscou e São Petersburgo. E você tem ainda três diferentes categorias de hotel para escolher. Então, Copa do Mundo é com a Estela Barros. Anota aí o telefone. Mas liga mesmo, mas liga mesmo, tá bom? Fala aí. 2166-2250. 2166-2250. Esse é o telefone da Estela Barros. O site para você pegar informações também é estelabarros.com.br. Só que o Estela é com S mudo e o Estela tem dois L's. Gostou? É, rapaz, Estela Barros na Copa do Mundo. Legal demais. Novo parceiro aí do Estádio 97 é Estela Barros. Opções de... Eu vi lá o pacote dos caras, velho. É tudo que é opção legal, de roteiro. Fazer uma viagem dessa, velho. Quem não quer, hein? Hã? Fazer uma viagem dessa? Não, e a Rússia é um lugar extremamente atraente pra viajar. Eu gostaria de... É extremamente atraente pra viajar. Bem, e vai ser no verão, né? Vai ser no verão do nome lá. Não é não? Estádio 97 da Energia 97. Domênico, informação. Saiu a punição agora da Conmebol pro Palmeiras. Ele pegou 3 jogos sem torcida como visitante. É, foi o que aconteceu com a Laú. Foi no meu barulho então, hein? Os caras foram no barulho aqui. Os caras escutaram o Mano. Ah, não devia pegar porra nenhuma. É que o Mano já devia saber. Não teve culpa nenhuma. E o Mano, do alto da sua humildade, não quis dar a informação. E teve um gol aí do Santa Fé na chave do Santos, né? O Sporting Cristal, que tá jogando em casa, tá perdendo aí pro Santa Fé. Santa Fé chegando a 8 pontos agora, né? Não, 7 pontos. Não, 7 pontos. Até por enquanto tá Santos com 9. Strongest com 8. Strongest. Santa Fé com 7 e Sporting Cristal fora. Com 2. Já tá fora. Tá bom. Esse já era. Mais mensagens no nosso WhatsApp. Oferecimento de McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Domênico Gato, quando o porco perde xinga, diz que tem mundial, mas 51 é pinga. Domênico Gato, um cara bem legal, que torce pro Palmares, Guarani da capital. Segue com os Rodrigo de Guarulhos de novo. Um abraço. Olha, eu vou te falar. Vambora, ouvinte. Levanta, né? O Domênico aí, que ele tá no chão, tá caído. Eu vejo a idiotice. Oh, amarelo, já levou amarelo. Acabei. Eu não posso, tem que falar aqui do esporte internacional. Eu vejo como o ouvinte é tão cretino, idiota, que perde o tempo precioso do rádio brasileiro, uma rádio tão importante como a Energia. O cara vem com música. Mas ficou bom. Foi criativo. É cretino, cretino. E quem gostou também é. Opa! Não, Domênico. Eu sou um cretino. Não sei, vocês falaram, gostaram? Gostaram? Eu é cretino. Eu é cretino também. Me senti um cretino. Porque tá. É também. Open bar de cretino. Open bar de cretino pra todo mundo hoje. Vamos lá. Mais mensagens. Vai. Paga o telhadinho. Vai. Paga o telhadinho. Vai. Corinthians. A risada do cara é ótima. Paga o telhadinho. Paga o telhadinho. Vai. Oh, até o beijo tá rindo. Estádio 27, oferecimento da Ezeg. Estádio 27, oferecimento da Ezeg. Formando o melhor em você. Também oferecimento do esporte interativo, Dodô. Verdade, Sombra, olha só. O confronto de um dos maiores campeonatos de futebol do mundo tá definido, hein? Meus amigos, a Juve, a senhora Juve do Daniel Alves enfrentando o Real Madrid do Cristiano Ronaldo. Talvez, eu acho que o Real Madrid, se não me falha a memória, é o maior campeão da Champions, não é, Sombra? Sim. Não é isso, Ale? Meus amigos, eles vão se enfrentar na grande final da Champions League em Cardiff, no dia 3 de junho. Parece que já teve uma final entre os dois, né? Que o Real Madrid ganhou da Juve, não foi? Verdade. Vai ser a revanche, né? E só tem um lugar pra você assistir essa partida. No canal Eimax do Esporte Interativo. O que é? Você ainda não tem os canais Eimax? Como assim, cara? Não fica aí marcando, não. Ligue já, 4004-1111 e assine Sky com os canais Esporte Interativo. Vai logo aí ou você vai perder mais essa aí. Não pode, né? Champions League nos canais Esporte Interativo. Consulte condições comerciais no site. Boa! Estádio 97. Oi, quer falar uma coisa? É que a Juve ganhou hoje. Sim. A Copa Itália, né? Venceu a Lazio na final. Acabou. E Juve vai ganhar também o campeonato italiano, mas já ganhou a Copa Itália. E o Real Madrid bateu o Celta hoje. E o campeonato italiano faltava um ponto, né, Ale, pra ganhar, né? Não, a Juve vai ganhar de novo. Vai ganhar de novo. E o Real Madrid deu um passo importante, porque ganhou do Celta hoje, jogo atrasado, e agora precisa de um empate pra ser campeão espanhol. Então... E o Monaco foi o campeão francês, né? Francês também. Teve um jogador do Santos expulso aqui, viu? RG número 2. Quem foi? Bruno Henrique, ele acabou tomando o segundo cartão amarelo aí porque deu uma solada no jogador aqui do Strongest. Quase deu treta aqui também. Mas é pra pagar, né? Porque os caras estão dando lá também, aí é mais jogador trouxa, né? O Santos corre risco na Liberta se perde esse jogo? Não, não, não. Ah, não corre não, risco não, nenhum? Não, não. Não, vai jogar com o Sport Cristal. Não, corre risco. O risco pro, nossa, pro Santos teria que cair uma tempestade. Então você tá tranquilo? De, sim. Ah, então uma tempestade de canivete teria que cair. Pro Santos ficar Vamos lá, mais mensagens. Boa noite, galera do estádio. Aqui é o Heitor da Vila Maria Palmeirense. Acabei aqui de ler uma notícia que aparentemente o Cuca pede conselhos pro Luxemburgo. Então o Luxemburgo fala assim: não estou desatualizado, porque até o Cuca me pede conselho. E aí, pessoal, o que, que vocês acham disso, de um técnico pedindo conselho pro outro? Aí, foca nisso. E além do mais, pelo fato de ser o Luxemburgo, que não consegue arranjar um trabalho aí há um certo tempo e que tudo leva a crer que tá desatualizado. Abraço. O Luxo aposentou, né? Foca nisso, tá vendo? Aí, Dodô. Não, não vim, eu só falo em cima de coisas não. Que eu vejo, a informação ele que ele falou que vai entrar pra um partido político, vai concorrer a uma vaga. Eu não falo em cima do que eu não sei, que eu não leio, RG. Não sei se o cara sonhou. Também cara, às vezes os torcedores... Também não escutei. O nego sonha e aí ele acha que aquilo é real, né? Ele vem e conta aqui. Nossa, deitou, hein? Não ouvi. Ah, é. Mais uma mensagem. A música do Domênico tem que mudar. É chupa, Domênico, chupa que é legal. Chupa, Domênico, Palmeiras não tem mundial. Rimou, hein? Chupa, Domênico. Uma rima. A rima do cara é sensacional. Ah, rimou, rimou pra caramba. Vamos tentar. É uma rima esticada. Peraí, o cara mandou, pelo menos vamos deixar ele se identificar, né, gente? Peraí, que senão eu vou. Cadê? É o Marcos aqui, deixa eu ver. Colocar, vocês falaram em cima a música do Marcos do Américo. De novo! Chupa que é legal! Beleza, Marcos Corinthians de Santo Amaro, um abraço! Que o cara fala, quer identificar, né? Claro. Ele tá meio, então, ali, ele tá meio assim. Ah, mas, pô, é Corinthians, tá é cretino, é o cretino. Deu uma jorrada em você. Ah, pô. Mas a música cretino, combina, cretino. Se você colocar, fica certinho. Combina com a tua véia, isso ah, juiz! Com a véia, eu falei véia! Segue o jogo, sem falatório! Que Libertadores, agora eu quero falar com você que vai fazer o renovar o seguro do seu carro. O seu carro valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor. E ó, eu queria dar um recado que muita gente às vezes quer convidar os amigos para fazer uma festa de aniversário, sim, etc e tal. E às vezes fazer festa de aniversário em casa é um porre, dá trabalho. Você depois todo mundo vai embora e você tem que limpar tudo. Só dá dor de cabeça. Então eu vou dar um toque legal. Um lugar bacana para você convidar os seus amigos para fazer sua festa de aniversário é na Overnight Vila Olímpia, tá bom? Um lugar bacana, já tá tudo montado pra você, estrutura de garçom, atendente, recepcionista, reúne sua turma, faz aquela lista VIP bacana e faça seu aniversário na Overnight Vila Olímpia. Você fala, mas o que deve fazer meu aniversário em julho? Beleza, mas já agenda já, que tem fila, cara. Então já agenda agora pra você reservar o seu camarote, reservar o seu setor. Aí nem que você fala, eu quero a casa pra mim, quero fazer um aniversário pra mim e pros 150 melhores amigos, você fecha a casa pra você. Você escolhe lá, vê as opções. Então o telefone é 3582-3637. 3582-3637, tá bom? Esse é o telefone, o site é overnightvilaolimpia.com.br. Fazer aniversário lá na Overnight é demais. Se você chegar e falar assim, eu quero fazer meu aniversário no Overnight, quero fechar a casa, quero até que o Domênico seja o DJ do meu aniversário, o Domênico vai lá e toca pra você. Tá bom? Então vai lá. overnightvilaolimpia.com.br, o melhor lugar para você fazer o seu aniversário e convidar os seus amigos. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Stadium 97. RG, quem ganhou a camiseta do estádio? A produção mais uma vez falhou, Maurício, não te passou o nome. Não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez, eu reparo que é uma deficiência forte. Eu sempre esqueço. É o Maurício de Oliveira que levou. Ah, pelo menos você assumiu que esqueceu, não justificou com números. Não, Motinha assume. Motinha não. Assumiu, é verdade. Então, quem ganhou? Maurício de Oliveira. 3 dias úteis para retirar o seu prêmio aqui na Energia 97. Boa! Tá bom. É isso aí. O estádio volta amanhã, 5h30, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã, um clássico no McDonald's. Cheddar McMelt. Por apenas R$ 8. Bom demais, hein?

PMDB. Salve, galera! Bem-vindos ao meu canal de games. E hoje... Oi, oi, meninas! Hoje aqui no canal vai ter um tutorial de maquiagem de balada. Oi, gente! Hoje eu tô aqui ao vivo na... É, o mundo mudou. Agora todo mundo tem voz. E ouvindo você, o Enem mudou também. As provas serão em 2 domingos e a redação no 1º domingo. Inscreva-se para o Enem 2017 de 8 a 19 de maio em enem.inep.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Aqui tem viagens de avião. Navio. Com a energia você não fica a pé. Deputado Federal Gilberto Nascimento, presidente estadual do PSC. Até hoje o país tem uma grande dívida com as mulheres. As mulheres continuam lutando por seus direitos. Por isso, o PSC Mulher abre espaço para garantir a sua presença na política. Você que acredita que é possível construir um futuro melhor, venha fazer parte desta família. Porque lugar de mulher também é na política. Filie-se ao PSC. PSC 20, um partido em defesa da família. A Universal Music e a Energia 97 trazem pra você 10 Electro Hits. Uma compilação eletrônica exclusivamente digital. Digital. Com os melhores hits do ano. Tem o Kangs. A nova do Jonas Blue. Jonas Blue. DJ Snake. Marcelo Sick, Make You Sweat, Phase e Afrojack. Dance Electro Hits by Energia 97. Lançamento Universal Music. Dance Electro Hits. Maybe we don't need no reason why. Já disponível em todas as plataformas e aplicativos de música digital. Energia 97. A energia que te move. Agora na energia. You start dancing. Night session. Like the house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night sessions. É o preview da sua balada aqui na Energia 97, noite de quarta-feira, é a noite dele também, André Ponciano, na área. Fala, André. Boa noite, Rogério, boa noite, os ouvintes do Night Sessions aqui ao vivo, André Ponciano aí, o galera falou, eu vou ouvir André Ponciano. Tá ouvindo? É hoje, é agora. É o melhor da House Music pra você. Valeu, galera, cara. Obrigado. Tamo aí, ó. Night Sessions. Night Sessions. Thank you. House Music. House Music. Night Sessions. Energia 97. I'm not afraid to Sessions.